Tá gravando? Tô com vamos trabalhar? Que legal isso. Uma pergunta sobre a aula de ontem. Que barulhinho é esse, gente? Não está ligando o computador? Pisa em cima. Não quer desligar? Não. É paixão pelo dono. É bateria, Pode. Você falou que o gnosticismo é uma experiência da desordem que busca afirmar a desordem como a ordem. Okay. Mas nem todas as experiências da desordem acabam tendo uma expressão gnóstica, vamos dizer. Aí o que não me ficou claro, ou não sei se o Aristóteles mesmo deixou claro, como da experiência da desordem isso passa para um plano de ação política, né? Um movimento político. Não, mas essa é a grande questão que ele mesmo não responde. A gente sabe que isso aconteceu, porque você vê o conteúdo gnóstico das ideologias. Mas a transformação da doutrina gnóstica numa organização de massas é um dos grandes mistérios que tem. A minha hipótese é que esses movimentos não surgem diretamente como gnóstico, mas surgem, vamos dizer, como heresias messiânicas. Pode ter uma vaga semelhança com o gnosticismo, mas não são propriamente gnósticos. E que no século XVIII, você vê que esses movimentos que começaram, vamos dizer, com uma origem cristã, entre aspas, certo? Perdem todo o conteúdo cristão, se esvaziam do conteúdo cristão e aparecem com outro conteúdo que nós podemos formalmente identificar como gnóstico. Embora conservando a sua estrutura, a sua modalidade de organização. Quer dizer, os movimentos são os mesmos, de algum modo. Apenas mudou o conteúdo deles. Como é que isso se deu? O Erich Wegener não explica e não creio que isso possa ser explicado pelos métodos dele. Isso é assunto para outra investigação específica, que é uma coisa da maior importância. Mas estudando a coisa só no nível das ideias e, como dizer, dos documentos autoexpressivos, você não vai achar isso aí. Porque isso aconteceu, vamos dizer, no recesso ali de sociedades ocultistas secretas ou discretas, né, onde é difícil você encontrar documentação. A formação dessa ordem dos iluminados, por exemplo, né, com o tal do Adam Weishaupt, né? Você vê que o conteúdo ali é nitidamente gnóstico. E ele tira a sua forma de organização, vamos dizer, da ordem jesuítica. Quer dizer, ele aproveita a estrutura jesuítica, dando ela o sentido de movimento revolucionário, mais ou menos como os que já havia desde o século XVI. Né? E colocando ali uma ideologia de tipo gnóstico. Mas nós não temos detalhes disso aí, né? Nós vemos que isso aí aparece pronto. Também, quer dizer, acho que um dos elementos que deve ser levado em conta aí é o seguinte. Na perspectiva cristã, o retorno do Cristo e o juízo final não são acontecimentos da ordem histórica, são literalmente o fim da história, que são o fim da humanidade, a inauguração de uma outra humanidade, como diz na Bíblia, novos céus, nova terra. Porém, na perspectiva judaica não é assim. né, isso quer dizer, o que está prometido para os judeus no Antigo Testamento é a posse da terra, dessa terra. Então o judeu tem uma perspectiva de transformação histórica, tem a ideia do apocalipse histórico, é uma ideia judaica, mas se aplica somente àquela nação judaica. Como é que esta ideia passou, foi ampliada do contexto judaico para abranger o mundo? Como é que a humanidade inteira, né, de repente se torna o objeto da promessa judaica? Quer dizer, houve uma espécie de judaização da perspectiva apocalíptica cristã. Essa judaização acontece também na medida que vai perdendo substância cristã, e você, como diz o Fernando, você cai com o anterior, é com o imediatamente anterior que esteja disponível. Então, o que está disponível ali não é só o gnosticismo, é também o judaísmo. Está compreendendo? Aqui, o Jean Daniel Lua, ele fala assim, houve já no primeiro, no último Conselho de Jerusalém, né, quando Pedro e Paulo, junto com ele, discutiam a questão sobre se o cristianismo deve ou não aceitar as leis, os costumes mosaicos, não? Ele fala ali, o partido que perdeu de fato foi uma igreja judaizante, não? Com esses elementos messiânicos, não? E ele fala, mas como eles foram eles que perderam a questão, né, no concílio, a tradição não os observou, mas o Gênero mostra assim, como eles conseguem rastrear a igreja até o século V, pelo menos. Depois elas perdem o. Eles perdem os historiadores, eles perdem o rastro dela. Né? Mas estão sempre vivendo em paralelo ao cristianismo. Agora, bom, você vê que elementos judaizantes dentro da igreja sempre existiam. Sempre teve um conflito entre os anti-judeus e os pró-judeus dentro da igreja. Né? Agora, nesse caso que eu estou falando, é muito mais do que ser um negócio pró-judaico aí. Toda a perspectiva histórica é assimilada para dentro de uma visão judaica das coisas. Quer dizer, de maneira totalmente imprópria, porque o que está no Antigo Testamento se refere somente aos judeus, não a todos, tá certo? E quer dizer, os capítulos finais do Novo Testamento recebem então uma interpretação de tipo judaico, entrando, virando portanto a perspectiva histórica, né? Quer dizer, isso também aconteceu. Agora, o como aconteceu é muito difícil a gente rastrear. Nós não podemos, esse não é um problema teórico que a gente possa resolver com discussão. É uma coisa que vai requerer pesquisa, e eu também não vejo que ninguém esteja investigando isso muito profundamente. Não. Curiosíssimo isso que você falou, porque parece que desde os padres da igreja existe uma tradição geral, o Israel do Antigo Testamento, ou um símbolo de cada alma cristã, ou um símbolo da igreja. E aí, se existe uma promessa de transfiguração terrestre, até certo ponto, até legítimo ou compreensível que isso também tenha sido transportado para o seio da igreja, falou, ei, que problema? E eu não lembro do Velho ter abordado esse problema do apocalipse terrestre judaico no Israel da Revelação. Não, existe muita gente que defende que essa perspectiva, vamos dizer, do apocalipse histórico já estava dentro e é legítima, etc, etc. É certo? Só que quando chega no século XVIII, é que tudo isso se condensa. Você tem esta linha, você tem uma linha gnóstica, você tem uma linha messiânica, você tem uma linha judaica, então tudo isso funde no século XVIII. Quer dizer, quando se criam as modernas organizações revolucionárias, por exemplo, na França, eu acho que elas absorvem tudo que possa ser contra a igreja, elas absorvem. Não interessa de onde veio. Entendeu? Como hoje você vê acontecer a mesma coisa. Então nós não vamos encontrar uma unidade doutrinal, uma unidade ideológica. Isso é um saco de gato, realmente. Não tem sentido você perguntar qual é a estrutura do caos. Mas o caos não tem estrutura, bom, mas ele tem história, dá para você saber como aconteceu. É como onde uma demência, você não pode explicar a ordem interna da demência do sujeito. Se você pegar a ordem interna, se ela tem uma ordem interna, já não é demência, mas ela tem uma história. como diz, que não justifica, mas explica. Porém, eu ainda não vi nesse pessoal do Gregory Forum nenhum interesse maior por elucidar essa coisa. Alguém ali já viu? Alguém acompanha as discussões no Gregory Forum? Nunca vi ninguém falar disso. Alguma coisa muito séria aconteceu ali no século XVIII, né? Onde se dá não a transformação do gnosticismo em ideologia de massas, mas a incorporação de elementos gnósticos em organizações revolucionárias, que em seguida criaram ideologias de massa. Na França é quase impossível você distinguir o que, que era organizações ocultistas, o que, que era organização revolucionária. A coisa estava tão misturada, e é uma pena que o James Billington, no livro Fire in the Minds of Men, ele praticamente ele só estuda a coisa do Babeuf para diante, né? Mas o Babeuf foi o cara que organizou, que ele criou a estrutura do Partido Comunista. Essa estrutura que mais tarde seria adotada pelo Partido Comunista. Mas ele não saiu do nada. Né? E, sobretudo, esta interpenetração de sociedades esotéricas com os clubes jacobinos, tal, isso aí é um saco de gato. Nunca encontrei uma investigação sobre isso. A gente sabe o que aconteceu, mas não tem a menor ideia do como. Então, às vezes, a gente se colocar num plano teórico, o plano doutrinal, questões que só podem ser resolvidas historicamente, a gente nunca vai chegar à solução. Porque é natural no ser humano ele buscar uma coerência atrás das coisas. Então, peraí, mas você tem que buscar coerência onde, no nível em que a coerência está. Tá certo? No caso, você procurar a coerência doutrinal é absurdo. Por outro lado, quando você começou a fazer essa pergunta, o gnosticismo como um tipo de experiência, mas nem, como é que você falou, nem todo tipo de experiência da desordem gera um movimento clássico, uma expressão política. Então é isso que eu estou falando. O gnosticismo como experiência, ele é universal, que é a experiência, vamos dizer, da separação de Deus. Que Deus se torna inatingível e, portanto, incompreensível. Tá certo? Essa experiência acho que todo ser humano tem. Então, por isso, nós não podemos rejeitar o gnosticismo in toto, porque ele é, vamos dizer, uma etapa da vida da própria consciência cristã. Não é isso? Agora, essa etapa, ela deve evoluir naturalmente para uma busca da ordem. Só que acontece que a busca da ordem tem esse problema, não existe a ordem definitiva. Não, o que existe é o que o Wegener chamou equilíbrio da consciência. Mas, quer dizer, este equilíbrio é rompido pela experiência gnóstica, e em seguida ele tem que ser reencontrado de alguma maneira. Mas isso pode falhar, e no caso de falhar, então, evidentemente, a própria desordem será proclamada como o único tipo de ordem existente. Está entendendo? Mas quando o Fermin ele trata essas questões, assim, os movimentos ideológicos quase são bem claros, né? Você consegue ver na Alemanha claramente a juventude hitlerista, etc. No movimento nazista, você consegue ver o Partido Comunista operando. Hoje, esses movimentos, eles estão, apesar de você conseguir ver os movimentos identitários, né? O tribalismo, o feminismo, etc. Mas esses movimentos, eles são pulverizados, né? Diluídos, assim. Então, eu não consigo perceber da onde se dá o ideólogo. Eu consigo entender que tudo bem, ele tem essa experiência gnóstica, ele formula, ele cria uma simbolização a partir disso, né? Mas eu não, a minha dúvida é se todas essas pessoas envolvidas nesse movimento, por exemplo, a militância, né, propriamente dita, ou a massa, ela tem a mesma experiência, onde se reconhece naquela, né, simbolização, ou é não, como um automatismo? Não. Não, eles percebem isso já como o símbolo da ordem, e essa é a única ordem que existe para eles. Eles nem concebem que exista um problema por trás. Quer dizer, isso que nós estamos vendo como causa e desordem, para eles o primeiro e único discurso de ordem que aparece para eles. Então, quer dizer, isso aí implica naturalmente uma atrofia da consciência. Quer dizer, essa perspectiva máxima que o sujeito consegue conceber é um caos gnóstico, né? Então ele não consegue nem mesmo viver a experiência do caos como tal. Ele realmente não sabe onde está. Isso aí não está na sua frente. Às vezes fica. Então, quer dizer, não pode sequer perceber que o caos é caos. A expectativa de ordem que eles têm é uma coisa muito diminuída, né? E sobretudo não chegam sequer a colocar um problema da ordem geral. Você vê que todos esses movimentos, para eles, o símbolo máximo da ordem é o atendimento das suas reivindicações. Quando houver a liberação total do aborto, casamento gay, o problema está resolvido, acabou, isso é... Não há mais problemas, humanidade. Isso vai trazer por si a felicidade geral. Quando você diz que são pulverizados, bom, não são só pulverizados em termos de organização. Também são pulverizados mentalmente. Mas quer dizer, por que que esses grupos dão àquelas suas reivindicações o valor de necessidades universais? Que obviamente não tem. Mas, por exemplo, o que o casamento gay tem a ver com a erradicação da miséria no mundo? Não tem nada, mas na cabeça dessas pessoas é tudo a mesma coisa. Quer dizer, aquilo que se opõe, né, ao relacionamento gay são os mesmos fatores para tudo que nós queremos. E como ficará a sociedade? E qual será o capítulo seguinte? Os caras não conseguem pensar nem isso. Então quer dizer que aquele desejo dele, né, adquire, se torna para ele um mundo inteiro, não há outro mundo fora disso. Quer dizer, claro que isso é um estado psicótico, né? Se nós pensamos, por exemplo, se houver casamento gay, né, você vai estar satisfeito, acabou, né, não, tem que ter mais alguma coisa depois. Depois tem que ter a pedofilia, tem que ter casamento com animais, tem que ter, né, o direito ao sadomasoquismo. Mas, eles não vai terminar, mas eles não imaginam isso. A concepção, vamos dizer, de uma sociedade voltada para o prazer sexual dos seus membros, subsidiado pelo Estado, né? Mais ainda, não poderá haver mais a distinção entre, vamos dizer, as horas de trabalho e as horas de lazer também. Isso aí é um elemento também criado pela sociedade industrial, que as pessoas sentem como uma coisa opressiva. Mas então, os locais de trabalho têm que ter lá as instalações para as pessoas realizarem as suas surubas, né? E eu pergunto quando é que elas vão querer trabalhar, porque se eu vivesse num lugar assim, não ia trabalhar jamais, né? Esses são problemas óbvios que são colocados por essas reivindicações, mas eu nunca vejo um porta-voz desse movimento tentando pensar qual seria a consequência social de nós obtermos o que nós estamos pedindo. Se nós obtivermos tudo, o que vai acontecer depois? Então, significa que aqueles desejos tem uma força hipnótica sobre a cabeça dessas pessoas, elas não conseguem imaginar mais nada. Não existe sociedade fora disso. Então você pensa que aí não dá nem para você falar de gnosticismo mais. A ideia de transformar a desordem num princípio da ordem só pode dar nisso mesmo. Porque a realidade é a seguinte, não há propriamente ordem. O Wegener, ele insiste nisso aí. O que existe é o equilíbrio da consciência. É o máximo que nós podemos alcançar. E esse equilíbrio da consciência se dá, vamos dizer, numa tensão entre a ordem e a desordem. A tensão é permanente, isso não tem solução. Agora, se o sujeito fez a experiência da desordem total, então ele quer uma ordem total. Mas a própria ideia da ordem total é também desordem. Quer dizer, o ser humano, vamos dizer, normal, íntegro, ele deveria ser capaz de suportar essa tensão. Né? Nós sabemos que, vamos dizer, alguma... Pronto, acho que foi lá uma academia. Nós sabemos que alguma explicação sobre a ordem do universo, nós precisamos. Nós sabemos que essa explicação nunca vai ser totalmente satisfatória. Em suma, nós sabemos que o destino humano é ir, como dizer, empurrando com a barriga. Nada tem resposta definitiva. Tá certo? Mas todo mundo consegue viver assim, não consegue? Só que tem algumas pessoas onde a experiência da desordem foi muito profunda, elas não conseguem. Então elas exigem uma ordem total. Então a coisa vem desde o seu início. E, por exemplo, a concepção, digamos, de um conhecimento universal, total, absoluto, infalível. Eu digo, bom, é claro que a posse desse conhecimento é incompatível com a própria estrutura da vida humana, porque nós somos seres finitos. Quer dizer, o que um ser finito poderia fazer com um conhecimento infinito? Como ele poderia ser o portador de um conhecimento infinito? Conhecimento infinito supõe um conhecedor infinito também. Não é isso? Então, essas pretensões assim, hiperbólicas, que transcendem infinitamente não só a capacidade humana, mas a própria estrutura da realidade, elas só podem nascer de um desespero muito grande. Só que elas vão, pior ainda, vão aumentar o desespero. Quer dizer, não existe outra saída. Ou é equilíbrio da consciência, ou é nada, ou é o caos. Por isso que eles não têm uma proposta alternativa. Inclusive, a totalidade da espécie humana, né, viveu conformando-se perfeitamente em não ter nenhum domínio sobre a história que estava acontecendo. Você vê que, se você estuda a biografia dos governantes na Idade Média, na Renascença, a vida deles é muito insegura, não tinham segurança de nada. Mesmo reis e príncipes, né, não sabia se durante a noite alguém ia esfaqueá-lo. Então, todo mundo sabia que não tinha controle nenhum sobre o que estava acontecendo. Mas você se confiava a um negócio que se chamava providência divina. Mas você não tem um contrato com a providência divina, né? Ela não é obrigada a atender você. Ela atende em geral. Mas Deus faz o que quer. Você não pode amarrá-lo aos termos de um contrato. Então, essa é uma coisa que só se pode, vamos dizer, resolver numa relação de amor, não numa relação de poder. Não tem jeito. E a relação de amor, ela é sujeita a todos os percalços de qualquer relação de amor. Né? Você não vai controlar o ser amado, ele também não vai controlar você. Quer dizer, a aceitação dessa incerteza é uma das bases fundamentais da vida. Ela não é uma deficiência. Não é que existe, vamos dizer, se você diz que é uma deficiência, você está supondo que o normal seria ter uma certeza. Mas nunca ninguém teve, então por que uma coisa que nunca existiu deveria ser normal? Está entendendo? Então, quer dizer, a incerteza quanto ao futuro, a incerteza quanto à duração da sua vida, a incerteza quanto ao sentido da história, a incerteza quanto ao seu destino pós-mortem, tudo isto é a condição humana. Não é uma situação provisória da qual você possa se livrar. Só que, vamos dizer, essa incerteza, ela é permeada, vamos dizer, pelas intervenções da, da previdência, da providência. Tá certo? Mas se você perde esta abertura, não? O que acontece? Então você tem, vamos dizer, a desordem e a incerteza, por assim dizer, em estado puro. Quer dizer, é uma coisa insuportável, né? Dizer, nós vivemos na incerteza, mas nós sabemos que essa incerteza não é tão ruim, ela não é tão catastrófica assim. Mas muitas vezes, né? Quando eu era criança, eu pensava nisso. Eu falava, olha, não está acontecendo um terremoto, tem um incêndio, não tem ninguém invadiu a minha casa, ninguém matou meu pai e minha mãe, né? Mas nós sabemos que essas coisas acontecem. E nós não temos garantia nenhuma de que não vai acontecer. Não é isso? Então, o fato de você viver, vamos dizer, nesta incógnita, ele pode ser tão apavorante quanto os próprios acontecimentos, ainda que eles não cheguem a acontecer. Mas, quer dizer, se você deixa a sua imaginação sair voando, você começa a pensar tudo quanto é perigo que pode acontecer, você fica paralisado. Tá certo? Esses perigos, eles estão aí de modo permanente. Só que tem outras coisas que também estão de modo permanente. Não é isso? Todos os elementos, vamos dizer, de estabilidade, tá certo? E de ordem, que você não consegue captar a ordem, mas você percebe a presença dela, eles estão presentes. É todo aquele tema do conhecimento por presença que eu falei, que eu tenho já explorei. Quer dizer, qualquer experiência sua, ela se dá sobre um fundo do conhecimento por presença. Quer dizer, você sabe que você está presente no universo, o universo está presente para você, os dois estão juntos. Você sabe que esse universo não chega para você de modo caótico. Você vê, não existe uma única percepção sensível caótica. Ter uma percepção sensível é perceber uma ordem. Por exemplo, eu percebo uma coisa atrás da outra. Agora tem essa fila de livro, você está atrás dela. Atrás de outra fileira. Entendeu? Quer dizer, essa percepção da ordem é permanente. Você não consegue apreender intelectivamente o conjunto da ordem. Por quê? Porque ela não é um conteúdo da sua consciência. Você está dentro dela. Está entendendo? E os elementos de caos que existem dentro dela, mas jamais predominam sobre a ordem. Eles existem, mas é um X%. E senão você não duraria 5 minutos. Mas, por exemplo, a gente está conversando aqui, está supondo que o nosso corpo vai continuar funcionando exatamente nos próximos 5 minutos, pelo menos como estava funcionando agora. Mas você não tem garantia nenhuma disso aí. Você pode cair morto agora mesmo. Mas você não cai morto a todo instante, só para ganhar uma vez. Não é isso? Agora, você continuar vivendo, bom, é uma experiência que você respeita. Muitas vezes, cada respirada que você dá, você fala, opa, dei mais uma. Mas, agora, a interrupção da vida, bom, é só uma vez. Então, quer dizer, existe um predomínio da ordem. E nós vivemos dentro desse predomínio da ordem. Mas essa ordem não pode ser total e absoluta. Por quê? Porque isso é incompatível com a própria modalidade física de existência espaço-temporal. É vivo. E você pode reencontrar uma outra ordem depois. Em suma, você viver nesta passagem entre uma ordem dominante e um coeficiente de desordem que permanece aí, fala, essa é o destino humano. Não é isso? E você pode dizer sim ou não a isso aí. Se você disser não, meu filho, bom, aí ferrou, né? Se você rejeitou isso aí, fala assim, não, eu quero um negócio melhor, quero um outro mundo possível. Bom, aí complicou, porque a sua luta pelo mundo possível, outro mundo possível, vai piorar tremendamente este mundo. É isso que eu digo, o mundo seria muito melhor se não tivesse tanta gente tentando melhorar. Quer dizer, quem diz que o seu mundo melhor é melhor para mim? Eu tenho primeiro esse problema, cada um tem a sua concepção do mundo melhor. É isso? E hoje as pessoas têm, vamos dizer, concepções antagônicas dentro da sua própria cabeça. Quer dizer, eles querem um lugar onde todo mundo tenha toda a liberdade e que ao mesmo tempo esteja tudo controlado pelo governo. E como é que faz isso? Quer dizer, você quer a total liberdade e a total segurança. Né? Inclusive contra o risco da natureza. Você vê que esse pessoal do movimento gay, por exemplo, eles se ofendem com a existência da AIDS, como se a AIDS fosse uma opressão social. Quer dizer, a AIDS faz parte, né, do mundo mau que eles rejeitam. Então tem que ter algum culpado. É, tudo que acontece tem que ter algum culpado. Nunca pode ser o resultado, como dizia o Max Weber, soma dos resultados impremeditados das nossas ações. Não pode ser isso. Porque se for isso, você não tem controle nenhum. Não pode haver o acaso. Todas essas filosofias da história, as sempre tentam eliminar o acaso. Não é isso? Ou então, ao contrário, quando não consegue, atribui tudo ao acaso. É assim, todas essas atitudes mentais, elas derivam do desespero, evidentemente. E a tentativa que ela faz de fugir do desespero aumenta o desespero. Eu lembrei de uma coisa, se estiver errado, tudo que você fala. É, eu lembrei da declaração do jeito humano, do homem. É, tem uma cláusula que fala assim: todo homem tem direito à felicidade. A busca da felicidade. A busca da felicidade. A busca da felicidade. Quer dizer, a felicidade não é um direito, mas a busca da felicidade. Bom, mas, escuta, mas pensa bem o que é isso aí, hein? Quais são as implicações disso aí, né? A felicidade é uma coisa que possa ser buscada? Não, você não pode buscar um negócio que não pode ser, não pode sequer definir. Pois é. Não é isso? Você trabalha aqui e dizer que a felicidade é... ela não é uma coisa, ela é um resultado, é um efeito que você sente quando certas coisas dão certo. Mas que coisas? Não é isso? Você pode, as coisas que a gente quer, elas mudam de dia para dia, né? Então eu acho que a felicidade não é um objetivo. Eu teria que ser, quer dizer, você tem que definir um objetivo concreto. E se esse objetivo for atingido, talvez ele fique feliz, mas às vezes você obtém o que você quer e se torna infeliz por isso mesmo. Né? Então, vamos dizer, essa é uma frase de efeito que não quer dizer absolutamente nada, né? É um capazinho para mim. Então, mais vamos dizer, essa experiência da desordem, do desespero, ela faz parte da vida humana. Só que, em geral, ela acaba sendo dissolvida, tá certo? Dentro da experiência do equilíbrio da consciência. Às vezes você retorna ao equilíbrio. Não que você reencontre a ordem, né? Quer dizer, a ordem, na verdade, a ordem não existe como tal, a ordem só existe como alternativa à desordem, né? É. Sobretudo, vamos dizer, se você está bem, você está feliz, você não se preocupa se isso é ordem ou desordem. Há certos elementos de desordem que são necessários para a felicidade humana, né? Por exemplo, se quando você é criança te impedem, né, de fazer qualquer desordem, você vai ser muito infeliz. Então não se trata de ordem e desordem, mas se trata do equilíbrio da consciência. Mas, você, esse equilíbrio da consciência, ele implica a coexistência e a uma espécie de dialética entre os elementos de ordem e desordem. Você observa isso na sociedade, já na sociedade cosmológica, né? Onde não há de maneira alguma uma ordem inteiramente previsível. O elemento de imprevisível está lá, do mesmo jeito. Se você procurar os deuses gregos, às vezes o acaso surpreende os próprios deuses gregos, o próprio Júpiter é surpreendido. Não é isso? Pelo jogo do acaso da necessidade. Então, dentro da ordem cosmológica, você já vê essa tensão, né, e a forma de equilíbrio que foi possível encontrar ali. Acontece que, e esse é exatamente o tema que eu queria tratar hoje, a partir do instante em que certos grupos humanos tomam consciência de uma ordem divina transcendente, eles saem de dentro, né, para ser dizer, daquela redoma do mundo cosmológico, da civilização cosmológica, e este mundo, a civilização cosmológica, começa a lhes parecer um inferno. Não é isso? E diz o Voegelin, então, que esta descoberta e esta libertação do mundo cosmológico é simbolizada pelo êxodo dos judeus, que eles vão embora do Egito. Agora, note bem, quando eles vão embora, o que, que eles encontram em primeiro lugar? Encontram um deserto. Eles não encontram um paraíso de ordem. É isso? Agora, o que aconteceu ali também é o seguinte aqui, tangida por ela de algum modo. Então você não tem essa história em aberto, que é a dimensão histórica propriamente dita. É uma coisa que você não sabe exatamente de onde vem e não sabe para onde vai. Você sabe apenas que continua. É esta dimensão que é representada, vamos dizer, pela fuga do Egito. E então, aí você vê que quando tem ali a travessia do Mar Vermelho, se abre um caminho no meio das águas. As águas sempre são, vamos dizer, um dos símbolos do caos primordial. Então você abre um caminho no meio das águas e, por sua vez, as tropas do faraó são submergidas pelas águas. Está compreendendo? Então, psicanaliticamente falando, ser submergido pelas águas é cair numa psicose. Você vive quando uma psicose? E você foi submergido pelas forças, né, inferiores, pelas forças de baixo, né, pelo caos. Agora, realista da condição humana do que a visão do mundo social, do mundo cosmológico, da sociedade cosmológica, é isso aí que vai marcar a diferença entre a civilização do Ocidente e as outras. É isso que o Voegelin chama o salto para cima dentro do ser. Né? Esse salto dentro do ser, ele diz, bom, houve vários saltos no ser em várias civilizações, mas nenhuma conquistou a dimensão histórica. Você vê que a própria civilização hindu, ela continua dentro do negócio dos ciclos, até hoje. E a visão cíclica, ela é... se você pensar bem, ela é autocontraditória. Porque quando fecha o ciclo, volta tudo a ser como era antes, não volta, alguma coisa mudou. Então houve uma subida de patamar. Então você tem como se fosse uma espiral. Não é isso? Então você vê, essa ideia da espiral te dá a impressão de que você conseguiu articular a ideia, vamos dizer, da mudança permanente com a ideia de uma linha identificável. Mas o problema é, para onde vai a espiral? Quer dizer, o fato de você ter conseguido uma forma espiral, muito bem, mas pode ter espiral que vai para a direita, pode ter espiral que vai para a esquerda, pode ter espiral que vai para baixo, etc. Então, o modelo cíclico não resolve de maneira alguma o problema. Está compreendendo? Não, quando você lê o René Guénon, que é um defensor da teoria cíclica, né, e ele explica que esse negócio do Kali Yuga tal, e até dá o fim do mundo como 2032, né, e ele vai dizer que explica tudo isso, bom, mas o fim, daí dizer, mas o fim do mundo não pode ser senão o fim de uma ilusão. Olha, qual o sentido que está sendo usado a palavra ilusão? É no sentido de que todo o universo é uma ilusão divina. Eu digo, bom, se é só uma ilusão divina, não é uma ilusão de maneira alguma, porque só é uma ilusão do ponto de vista divino. Para nós é a realidade. Ou é uma ilusão no sentido de que o fim aparente não é fim de maneira alguma. Termina uma coisa e começa a outra. É a história da ordem, quer dizer, a história da sucessiva busca de uma ordem. É a única ordem que há na história. Não há uma outra. Não há uma ordem substantiva da história que nós possamos identificar. Nós participamos da ordem da história na medida em que buscamos esta ordem. Buscamos inteligir. E, por sua vez, a história da busca tem uma, a busca tem uma história. A busca da ordem tem uma história, né? E o problema da ordem só se coloca para quem a busca. Eu ia te fazer uma pergunta ontem fora da aula, que eu não tenho certeza se essa pergunta cabe. Mas é, o que, que qual é o a, onde é que não coincide esse método com a explicação do advento do cristianismo e aquilo que você estava explicando ontem na aula, que o método do Hegel, ele não alcança uma explicação quanto a... Porque, se a ordem da história, se a única ordem da história que nós temos acesso é a história da busca da ordem, tá certo? Então, esta ordem só existe na mente humana e na mente de quem a busca. Não há uma ordem objetiva. Está compreendendo? Porém, a primeira e a segunda vinda do Cristo demarcam um trajeto real, não apenas de ordem cognitiva. Não é uma coisa que acontece na consciência humana. Pelo método Wegener, você só pode encarar esse acontecimento como um acontecimento da consciência humana. Da consciência humana. E não dá para ir além disso no que ele... Você está entendendo? Eu, a compreensão da estrutura da realidade não facilita? Não entendi a pergunta. Você já deu várias aulas sobre que a estrutura da realidade, ela envolve vários aspectos que aparecem, por exemplo... A olho nu, você percebe a estrutura da realidade e tem tudo aquilo que você não está vendo, mas que você sabe que está lá, que existe uma ordem, você está... Sim, mas acontece que, dentro de uma esfera divina, a estrutura inteira da realidade é um nada. Não pode comparar isso com o infinito. Então, a segunda vinda do Cristo, o juízo final, se encarados como acontecimentos da consciência humana, são uma coisa. Se encarados como acontecimento de uma ordem exterior, vem de fora, vem de cima, tá certo? E modifica ou encerra o curso da história, é outra coisa completamente diferente. Só que isso não pode ser estudado historicamente, portanto, o coitado do Wegener não pode fazer. Não tem como chegar aí. Está entendendo? Olá. A segunda vida do Cristo, sabe? São. Bom, a gente tem o Cristo que é uma realidade histórica, não se dá só na consciência. Mas a segunda vinda a gente sabe pela revelação. Ó. E o Fugling fala, em certos momentos, sobre um. Não sei se são verdades, mas uma hora você descobre pelo pneuma e outra hora ele fala sobre o nus. Tá? E aí em algum momento isso parece pra mim que ele tá falando que são a mesma coisa. São. São dois tipos de abertura para a transcendência, né? Um de tipo pneumático, que acontece entre os judeus, duas, né? Quer dizer, você teve dois saltos para o ser, e esses dois se unificaram num terceiro, que é o cristianismo. Então foi justamente esta trinca de acontecimentos que consolidou o Ocidente como portador da consciência da história, o que não aconteceu em outras civilizações. Isso quer dizer que nós só podemos colocar o problema da ordem da história desde o ponto de vista do Ocidente. Para as outras civilizações isso não existe. E basta isso para explicar por que as outras foram absorvidas por essa. Porém, tem uma outra coisa. Depois aparece uma outra desviação, que é a desviação islâmica. E esta tem, né, uma ideia da história também. Também tem um apocalipse, um vídeo final, etc. O Islã é a história do Islã. Quer dizer, a revelação islâmica acontece num dia, ela vai passar por trás de quase calça, ela vai ter uma história, tá certo? E vai terminar no fim do mundo. Então você não pode dizer que a civilização islâmica não tem a dimensão histórica. Ela tem. Isso. E é por isso mesmo, vamos dizer, que as duas civilizações que estão em concorrência hoje são as duas que têm a dimensão histórica, as outras foram passadas para trás. Então o problema é que, na perspectiva islâmica, a história, a visão islâmica da história parece muito com a do Wegener, porque é a história de uma revelação progressiva. A história dos profetas, que culmina na pessoa de Maomé. Então, quer dizer, teve 144 mil profetas, cada um deles traz uma parte da revelação, e isso vai sendo, tendo um sentido acumulativo, e que vai, a revelação seguinte absorve a anterior, absorve e transcende a anterior. Até que chega a revelação final, vamos dizer, com o Maomé, que é o Cristo, então seria o penúltimo. Então, você vira, se pensar bem, a versão islâmica coincide com o preceito do Wegener, de que a ordem da história é a história da ordem, porque esta ordem vai sendo revelada progressivamente pelos vários profetas. Ela não aparece inteira. Tem capítulos inteiros que você não entendeu, você vai entender depois, conforme, né, a revelação vai se desdobrando. Também não houve um estudo até hoje. Quer dizer, vamos comparar aqui a filosofia wegeneriana da história com a filosofia islâmica da história. Ninguém fez isso até agora. Mas acho que são muito parecidas. Quer dizer que a ordem interna da história, ela vai sendo revelada aos poucos. E esta progressiva revelação da ordem da história é a ordem da história. Diz aqui o Wegener, segundo o Gregor Seba, que é um excelente expositor disso aqui, os saltos no ser que aconteceram paralelamente no Oriente são imperfeitos em comparação com os três saltos que ocorreram em Israel e na Grécia. Na medida em que esses três saltos se fundiram na forma ocidental, alcançou-se de fato um ápice. Sobre que aspecto os saltos ocorridos no Oriente falharam? Eles alcançaram existência pessoal sob a forma do Tao cósmico, Tao ou caminho, ou da iluminação acósmica, Índia, mas eles não chegaram à ideia da existência cansada no Ocidente, que as outras não alcançaram. Quer dizer, você tem uma história que está em aberto, mas essa história é vivida diante de Deus. Quer dizer, você não é onisciente, você não sabe para onde a história vai, mas você está diante de um observador onisciente, perante o qual você toda hora tem que se definir de novo, de novo, de novo, de novo. Eles nunca atingiram a compreensão da comunidade do ser. Comunidade do ser é Deus, homem, mundo e sociedade, aquele quaternário do povo, né? a sua filosofia diferenciante nunca encontrou o seu fundamento na estrutura da realidade, tal como exposta por Aristóteles. Mais ainda, ela permaneceu ahistórica. Daí diz o Wegener, a história acontece onde quer que os homens vivam, mas a sua filosofia é um simbolismo ocidental. Quer dizer, a filosofia da história é um simbolismo que surge no Ocidente. Quer dizer, a meditação sobre a ordem da história, que por sua vez vai formando a própria ordem da história, né? Ele disse, isso só aconteceu no Ocidente, isso é verdade. Porém, não é verdade com relação ao mundo islâmico. O filósofo da história não tem escolha. Ele tem de julgar o Oriente pelos padrões da sua própria filosofia, porque não há nada que possa ser colocado em lugar dela. Isso não é exato, porque existe uma filosofia da história islâmica. Por esse padrão, os saltos no ser ocorridos no Ocidente são imperfeitos. Nenhuma sociedade oriental se constituiu a si mesma como a portadora de uma nova verdade na história, como Israel fez. Isto também não é exato. O Islã se define exatamente assim. Ele como o portador de uma nova verdade na história. Se ele o é de fato ou não, é um problema que tem que ser investigado depois. Mas, em termos de fato histórico, não se pode negar que o Islã é exatamente isso. Agora, eu não sei se o Wegener, provavelmente não tinha conhecimento. Acho que pouca gente dentro do próprio meio islâmico tinha conhecimento disso, dessa quer dizer, conhecimento básico tinha, da ideia da sucessão dos profetas, todo mundo tem. Mas em que medida tem uma consciência de que esta é a ordem da história? A gente vê isso claramente, por exemplo, no Mohedin Ibn Arabi. Ele diz isso. A sequência da história humana é a sequência da revelação progressiva, que começa com Adão, termina com Maomé, né? Por isso mesmo, dentro do esoterismo islâmico, a sucessão dos estados espirituais pelos quais o iniciado vai ter que passar repetem o que ele chama as estações, né? Então você tem uma estação adâmica, depois uma de Arão, uma de Moisés, assim vai, né? Então isso é claro que é uma filosofia da história. Primeiro, é uma filosofia da história. Segundo, é uma filosofia da história muito no sentido que o Wegener fala, de uma ordem da história que se revela pela própria história da revelação da ordem, tá certo? Então, eu vejo que tudo isso aqui precisaria ser repensado. Isso é verdade até o advento do cristianismo, mas a partir do advento do Islã, a coisa modifica. Ele está colocando o Islã como uma das sociedades orientais, mas que não alcançaram o salto no ser. Eu não acho que isso seja perfeitamente defensável com o estado atual do conhecimento. Agora, tudo isso aparece, vamos dizer, o material sobre isso começa a aparecer depois dos anos 60. Quer dizer, você não vai ver sequer menção, vou ver no índice, se existe alguma menção aí do Marab. Eu acho que não. A obra do Henri Codin, quando a posterior, isso aí começou nos anos 60. Então tem aquele livro que foi publicado até em português, Alquimia da Perfeita Felicidade, né, que é a história desses é um resumo da história da revelação progressiva, onde cada profeta abre para a humanidade a compreensão de, vamos dizer, uma certa faixa dos fenômenos. Então, eis aí um tema que está para ser investigado, né? Comparar a filosofia da história do Hegel com a dos muçulmanos. Agora, curioso é que, vamos dizer, o grande portador desses conhecimentos para o Ocidente, que é o René Guénon, ele adere, né, 100% à teoria dos ciclos. E eu não acho que a teoria dos ciclos seja compatível com essa visão islâmica da história. Porque ela está falando do juízo final. Ou você tem o juízo final, a passagem para a eternidade, ou você tem ciclo e a coisa continua indefinidamente. Né? Quer dizer, outra coisa também que os discípulos do René Guénon também nunca deram sinal de perceber. Eu falei, pá, aqui nós temos um problema gravíssimo, né? Ou você adere a essa coisa dos patamares, né, islâmicos, ou você acredita em ciclo. Resolve o problema simples, interpretando o juízo final como o fim de uma Vandara e o recomeço de uma nova idade do outro. Sim, mas daí não aconteceu, é? Sim. E daí vai acontecer tudo de novo? Então não é eternidade. Não há passagem para a eternidade. Se há ciclos, não há passagem para a eternidade. Então na eternidade não há ciclos. E os patamares analisam sempre como assim, a escalada da alma na dimensão, né? Mas não como história. Não, é o que eles põem como história também. Os islâmicos põem não, muito. Não, o Guénon. Não, o Guénon não usa. O Guénon não menciona isso aí. A visão que ele tem da história é 100% cíclica, é 100% hindu e não islâmica. Agora, o fato de não haver eternidade para o cosmos, entendemos que o mundo se refaça em ciclos, não implica em não haver eternidade para a alma humana. Não sei. No caso do Guénon especificamente? Não tenho a menor ideia como é que ele resolve isso. Ele não resolve o problema porque ele não coloca esse problema. Ele não dá sinal de perceber que tem esse problema. Esse universo destruído e houve uma passagem para a eternidade, tá certo? Então não tem sentido mais falar de ciclo. Agora se você falar, bom, mas pode haver outros e outros e outros e outros e outros e outros e outros universos, né? Eu digo, então você continua não falando de eternidade, você está falando de eviternidade, perenidade, quer dizer, uma coisa que continua e continua e continua. Então você só concebe a perenidade, você não concebe a eternidade, e ao mesmo tempo você fica criticando os outros porque os outros não têm consciência metafísica. Tem algum treco errado aí, né? Claro, falar isso com o Guénon, ele vai ficar louco da vida, mas eu li o Guénon inteiro várias vezes e eu não achei solução para esse problema. E depois, quando aparecem os discípulos, que na verdade não são discípulos dele, são mais discípulos do Schuon, como Titus Burckhardt, Martin Lings e outros, e começam a divulgar melhor esta visão islâmica da história, para mim se torna evidente que essa visão é incompatível com a teoria do ciclo. O juízo final é final. Não, porque o final só pode acontecer uma vez. Segunda aula, você fala da ideia do mito da idade do ouro como um absurdo. O quanto essa ideia não pode ser extraída do relato do Gênesis. Eu não estava aqui, se eu tivesse, eu teria feito uma pergunta, eu não entendi como se chegou a essa conclusão. Por quê? Você tem a idade do ouro, a idade do ouro está colocada dentro de uma ideia cíclica. Nós vamos voltar a essa era. Mas em parte alguma na Bíblia se vê uma promessa que nós vamos voltar ao Jardim do Éden. Certo, mas ela não é... O Jardim do Éden já se foi, já acabou. Agora vai ser outro novo céu, nova terra, um treco completamente diferente. Mas as duas coisas não estão intrinsecamente atreladas, né? Você pode conceber uma filosofia da história em quatro estágios sem que haja um retorno. Sim, mas espera aí, espera um pouquinho, mas espera aí, mas se você considerar essa visão da história em quatro estágios, ela se refere à humanidade inteira, ela se refere a uma civilização em particular? Essa visão não tem sentido. É como o negócio da lei dos três estágios. Quem está passando pelos três estágios? Por que os três estágios não podem ser simultâneos? Você está entendendo? Por que não pode ter aqui uma cultura que está numa etapa e outra vizinha que está em outra etapa? Quer dizer, isso não faz sentido. É que a divisão em três estágios é quase que universalmente um artifício de ideologias revolucionárias, etc., dos últimos séculos. Agora, eu fiquei muito impressionado quando eu li a primeira vez. Sim, se você quiser fazer uma coisa cíclica e fundamentar uma visão reacionária, vai dar na mesma, vai dar um mito do progresso. Não é isso? Então, por exemplo, quando Guénon, né, vai falar da Idade do Ouro, ele diz que, bom, então numa situação primitiva onde reinava, né, a tradição, então os homens tinham capacidades cognitivas fora do comum, todos eles tinham, né, a intelecção direta dos primeiros princípios e viviam de acordo com a ordem divina e cósmica. Ele fala, bom, pode ser que tenha acontecido isso, mas quantos homens eram? Eram todos que viviam assim? E se eles eram tão bacanas assim, por que caíram do burro? Quer dizer, isso aí são figuras de linguagem. O Guénon, um cara especialista em fazer isso, ele não te explicasse se ele estava usando como figura de linguagem, ou num sentido literal, se ele está se referindo a um fato histórico, se está se referindo, vamos dizer, a um símbolo no sentido que ele mesmo usa a palavra símbolo, quer dizer, como uma linguagem que compactamente contém todos os conhecimentos, ou você está usando como figura de linguagem? Não dá para saber. Quando ele fala o fim do mundo, não pode ser senão o fim de uma ilusão. Eu falo, o que tu quer dizer com isso? A frase é bonita, mas agora, se essa ideia que é uma ilusão, então não vai acabar nada, vai só dar a impressão que acabou, é isso que você quer dizer? Ou vai acabar mesmo, mas do ponto de vista divino será uma ilusão? Então será uma ilusão para Deus, mas para nós não é ilusão nenhuma. Mas essa ideia de queda é indefensável historicamente, no fundo... Não, ela não é indefensável, ela porque você já não está lá. Mas se você disser que foi pior, também está certo. Foi melhor e foi pior. Era melhor, mas foi ele que criou a porcaria do presente. Então, cara, eu preciso voltar à Idade Média. Vai voltar à Idade Média para quê? Para ter outro Renascimento, outra Revolução Francesa, a Revolução Industrial, para tudo. O que é isso? Entendeu? Essa ideia de retorno não faz sentido. Entendeu? Você tem uma coisa que idiota é o mito do eterno retorno. Mas é um negócio da civilização cosmológica. Não pode acontecer nada de novo. Mas agora, aonde que na história você viu algum retorno? A gente observa a história, nunca nada retornou. Pode retornar um símbolo, uma ideia, uma coisa assim, mas a mesma situação de novo, nós nunca vimos isso. Agora, isso significa que a gente está condenado, então, a começar a nossa narrativa da história apenas a partir do momento em que a gente tem dados empíricos, ou existe algum potencial cognitivo nesses mitos do início da história que a gente pode aproveitar? Sim, aqui pode, tem muita coisa que você pode aproveitar. Desde que você consiga discernir as várias camadas de significado que eles têm, e você nessas você separar o que é verdadeiro e o que é falso. Por exemplo, nesse curso eu levantei um problema da ciência egípcia, por exemplo. Quando existia uma ciência chinesa, uma coisa assim. Nós ainda estamos longe de entender o funcionamento dessa coisa, mas nós entendemos que ali tem coisa de uma profundidade abismante. Quer dizer, nós não podemos simplesmente rejeitar tudo aquilo, dizer, não, aquilo eram os primitivos, eles viviam dentro da civilização cosmológica, eram os bocós. Não é assim. O Wegener insiste nisso aí e fala, não, a representação da ordem que nós temos é em essência a mesma da civilização cosmológica. Apenas nós temos uma coisa de uma maneira muito mais diferenciada e muito mais clara. Quer dizer, nesse sentido, só, bom, houve um progresso, mas por outro lado, se a coisa é captada de maneira compactada, ela é apreendida muito mais facilmente, de maneira muito mais intuitiva. Então, nesse sentido, houve uma queda. Então, tem uma coisa que cai e outra que sobe ao mesmo tempo. Ou seja, não dá para você definir a história como ascensão ou como queda, porque ela é necessariamente as duas coisas ao mesmo tempo. Então, essas categorias não se aplicam. Não é isso? Por exemplo, você... quando ele diz que um tempo passado foi melhor, não é isso? Uma época qualquer da sua vida que você achou que foi boa, não é isso? Bom, ela tem um defeito fundamental, ela acabou. Não há defeito pior do que esse. Você está entendendo? Então, a melhor época da sua vida foi a pior. Por quê? Porque acabou. E essa aqui não acabou ainda. Então, tem uma coisa melhor que aquela não tinha. Vocês entenderam? Porque ela acabou e não volta, está morto. Está morto, como é que pode dizer que foi melhor? Foi melhor, quer dizer que não é melhor. O senhor fala que ciência egípcia, ciência, qualquer dessas civilizações. Fale mais alto. O senhor está falando de ciência como saber. Os métodos que eles usam para interpretar a realidade, técnico, tudo isso. Sim. Nenhum o quê? É, porque assim, eu já ouvi o senhor falar que, particularmente quando o senhor está falando de astrologia, que não tem como a gente recuperar de forma alguma. Não, tem como você recuperar parcialmente, mas você nunca vai ter certeza. Agora, eu acho que tem que ser investigado de qualquer maneira. A possibilidade de nós entendermos isso, né, é limitada, é problemática, tal, mas ainda assim é obrigatório. Agora, a gente vê a total inabilidade do establishment acadêmico atual para lidar com essas situações, é uma coisa assim, deplorável. A gente tem a impressão de estar conversando com retardado mental, entendeu? Quer dizer, por quê? Porque houve duas camadas de ocultações. Primeiro, houve uma ocultação católica. Proibiu mexer com certas coisas que ia confundir a cabeça das pessoas. Tá certo? Então, bom, a partir da hora que fica proibido aquilo, o potencial de confusão aumenta. Né? E depois houve a proibição científica, entre aspas. Tá certo? Que já é também, por sua vez, é uma camuflagem. Quer dizer, então são sociedades ocultistas esotéricas que sobem ao primeiro plano da vida cultural do tempo e tentam camuflar a sua origem esotérica, inventando a imagem idealizada, né, de uma ciência estritamente objetiva. Quer dizer, depois dessas duas ocultações, para você remover camadas e camadas e camadas de esquecimento, de ignorância, de preconceito que tem ali, é quase impossível. Por exemplo, todos os debates que eu participei com cientistas, né, todos, né, levava mais de uma hora para fazer os caras entenderem que havia uma diferença entre a astrologia e a existência ou não do fenômeno das influências astrais. Se eu formar num compactado, você está entendendo? Eu digo, por um lado, existe ou não um fenômeno objetivo de relação entre as posições planetárias e o que acontece aqui, né? Mesmo que nunca tivesse existido astrologia, essa questão pode ser colocada. Não é isso? E por outro lado, existe, vamos dizer, uma série de presunções de conhecimento desenvolvidos pelos astrólogos ao longo de milhares e milhares de astrólogos, cada um dizendo uma coisa diferente. Então, primeiro, você não pode jogar tudo isso junto, todas as doutrinas juntas. Segundo, as doutrinas são uma coisa e o fato a que elas se referem, se é que o fato existe, é outro. Essa é uma distinção tão simples, tão elementar, mas é impossível, porque a ideia de influência astral formou um compactado, né, com o símbolo astrologia. Então a pessoa não consegue raciocinar a esse respeito. E também tem outra coisa, você tem um fator sociológico, quer dizer, cada uma dessas pessoas tem, vamos dizer, uma posição no mundo acadêmico e teme ser ridicularizado pelos seus colegas, e o medo do ridículo é a garantia segura de que você não vai encontrar realidade nenhuma. E a maior vacina contra a busca do conhecimento é o medo do ridículo. Ele inibe, paralisa o seu cérebro, entendeu? E faz você repetir qualquer besteira que lhe pareça conveniente. Então, eu digo, mas nem essa questão da astrologia dá para discutir seriamente, nem essa porcaria, né? Que, ó, até entre nós, esse problema eu tive de letra, assim, foi a primeira coisa que eu percebi. Falei, peraí, tá, tem que 30 anos atrás, quando comecei a estudar o negócio, quando eu li o primeiro livro da astrologia, eu falei, peraí, aqui tem dois problemas separados, não é isso? E não tem, por exemplo, se você discutir a astrologia funciona, a astrologia é ciência, eu não falo, bom, você não tem jeito de você saber isso se você não tiver um critério independente para você estudar o fenômeno sem a referência astrológica. Não é isso? Então, por exemplo, o sujeito vai fazer, sei lá, fazer uma operação espírita, né? Você está com um problema de úlcera, né? E chega lá um macumbeiro e faz uma operação espiritual em você. A operação espiritual funcionou ou não funcionou? Eu digo, bom, se você não tiver um jeito de você fazer, investigar o mesmo assunto que não seja por meio da macumba, você não tem jeito de saber se a macumba funciona ou não. Você tem que ter um meio independente da averiguação. Fala, bom, então, item 1, pegar o problema e estudá-lo sem ajuda das técnicas astrológicas, milhões. Esquece todas as técnicas astrológicas e vamos colocar de uma outra maneira. Não é isso? Depois de você ter isso, daí você pode discutir a astrologia. Se a astrologia é um discurso sobre um fenômeno, não é isso? Você não pode saber se o discurso é verdadeiro ou não se você nada sabe do fenômeno. Por outros meios. Já está indo. Não, a gente para 10 minutos aqui. Então, o Weber enfatiza que esse salto no ser que acontece com a revelação israelita, com a filosofia, com o cristianismo, é um avanço real. Quer dizer, é a descoberta de uma dimensão antes desconhecida, tá certo? E que coloca a sociedade humana numa perspectiva histórica que coincide com a estrutura da realidade e que, portanto, há um avanço cognitivo real nisso aí. Daí diz aqui o Gregor Seba, o salto oriental é um salto para dentro do ilimitado, onde o ser é o não ser e o não ser é o ser, tanto que a escritura sagrada, pois não há mudança e não há tempo entre os ciclos, quer dizer, tudo isso não é um efetivo salto no ser no sentido que foi a combinação desses três elementos. Não há tensão entre a vida e a morte, só os ciclos do nascimento e morte, através dos quais tudo vem a existir, tudo o que vem à existência é, volta alguém, volta de novo para o nada, até que o ciclo gigante termine. Então, aí, como eu disse, aparece o problema de que a concepção islâmica não é cíclica de maneira alguma, e ela se identifica muito com a ideia do Wegener da revelação progressiva. Tá certo? Agora, aqui eu queria levantar um outro problema, baseado justamente nesse livro da Rosemary Redford Ruther, The Radical Kingdom, em que ela pergunta: em que sentido tem o cristianismo um evangelho da revolução? Em que sentido o evangelho é uma mensagem sociopolítica? Espero demonstrar uma identidade entre o cristianismo e o impulso para uma nova ordem na história, que não apenas está muito próxima, que está muito próxima. A ideologia da mudança sempre implica conversão ou redenção, uma mudança desde de um estado velho, mal, caído, perdido ou inautêntico, para um estado de existência novo, restaurado ou redimido. Tanto o evangelho quanto as ideologias da mudança social se centram numa doutrina da redenção. Daí ela vai dizer aqui: a doutrina teológica nunca foi propriamente compreendida simplesmente como uma doutrina sobre a alma individual, mas sobre o homem em sua inteireza, na sua existência corporal, social e histórica. Então, logo percebemos que a doutrina da redenção é a respeito da comunidade humana na história, a sua afinidade com as ideologias da reforma social se torna evidente. Dizer que o lado sócio-histórico do evangelho foi revivido numa forma secular é de fato tautológico, uma vez que secular significa simplesmente sócio-histórico, e o uso do secular nesse sentido antagonístico indica o modo pelo qual a imaginação popular perdeu o senso do contexto sócio-histórico do evangelho. Os capítulos seguintes descreverão movimentos e ideologias históricas que aspiraram por uma radical renovação e transformação da sociedade. Esses movimentos serão seguidos na medida em que, no processo em que eles nascem de dentro do cristianismo cristão, passam para uma forma anti-eclesiástica e, com frequência, são recristianizados pelos clérigos de esquerda, liberal, vamos dizer, aqui nos Estados Unidos. Os primeiros profetas tinham visto o objetivo futuro como uma simples era histórica de bem-aventurança e virtude, mas uma era que era temporal e mundana. Essa é a perspectiva judaica, isso era assim mesmo. A história se move para frente em direção a uma satisfação final do seu ideal e a realização de todas as demandas de justiça, mas isso ainda presume um quadro de referência temporal. Na perspectiva apocalíptica, quer dizer, já no cristianismo, esse ideal temporal se torna insuficiente. A era futura se torna crescentemente transmundana e eterna, e introduz a ressurreição dos mortos. Então, nos apocalipses do primeiro século antes de Cristo, o velho reino profético temporal é reintroduzido como preâmbulo a esse novo reino eterno. Uma derrubada inicial dos poderes malignos e um reino messiânico de mil anos, messiânico de prosperidade e bondade na terra, e então finalmente o aprisionamento dos poderes demoníacos. A emergência desse duplo modelo aponta para a grande contradição entre objetivos históricos e um modelo de um absoluto eterno atemporal. Dentro da perspectiva apocalíptica, no entanto, este reino messiânico de mil anos não é visto como um processo revolucionário. O mal é visto como algo que foi eliminado radicalmente e de repente, por uma intervenção súbita. Esta crise cósmica foi sempre esperada para um prazo muito próximo. Ela estava sempre logo adiante. A visão apocalíptica da redenção é basicamente social e dirigida para fora. Ela não olha para dentro para a salvação de alguma essência pessoal. Ela nunca olha para fora na história da sociedade para a injustiça, a opressão e a destruição cruel e irracional. Então, o apocalipticismo é a religião social dos oprimidos. Por causa do seu radicalismo e da sua confrontação sem compromissos com o presente sistema, ela é a base implícita ou explícita de toda a fé revolucionária. Aqui no segundo capítulo já começa a estudar vários movimentos dos séculos XVI e XVII que absorvem esta noção apocalíptica, né? Então, o que nós estamos chamando de messianismo, para simplificar, até por facilidade de pronúncia, é exatamente o que o Wagner chama de apocalipticismo, né? Quer dizer, essas seitas que visavam, vamos dizer, a uma transformação radical da sociedade e da própria natureza humana para inaugurar o reino de virtude e bem-aventurança por mil anos. Tá certo? Então, essa expectativa, a primeira coisa que mais chama a atenção para nós é o número de vezes que ela falhou. Eu sempre estou esperando esse apocalipse para o dia seguinte, não vem. E eu acho que isso já é suficiente para provar que esta perspectiva do apocalipse histórico, ela está errada. Mas, sobretudo, o fato de ela ter falhado muitas vezes já é significativo, mas o fato de que as tentativas de realizar têm sempre já na modernidade, têm um resultado num acréscimo tremendo do mal, da injustiça, da violência, etc. Bom, é um segundo a evidência. Então só sobra a segunda interpretação. Quer dizer que ela tem razão quando ela diz que a perspectiva da redenção realmente não é individual, ela abrange a humanidade inteira. Tá certo? Mas dizer isso também não é dizer nada, porque desde o início está na cara que no juízo final todos serão julgados. Não é somente o indivíduo humano. Tá certo? Então, o caráter social, o coletivo da redenção, esses movimentos, quando ela diz, esses movimentos revolucionários nascem dentro do cristianismo e depois se tornam anticlericais e depois são recristianizados. Não, esse anticlerical é um termo muito tênue. Eles não se tornam anticlericais, se tornam anticristãos. Como é que você vai dizer que, por exemplo, quando Lenin diz, nós precisamos varrer o cristianismo da face da terra, que ele é apenas anticlerical, ele não disse varreu o clero e criar um novo cristianismo, só que varreu o cristianismo da face da terra. Mas, também, vamos dizer, Todas as perseguições antirreligiosas que aconteceram no mundo, nenhuma delas foi apenas anticlerical. Não era anticlerical, era uma facção cristã que perseguia outra facção cristã, como os reformistas perseguiram na Inglaterra, tá certo? Ou como os católicos perseguiram os protestantes na França. Não é isso? Então, o fenômeno de perseguição anticlerical, anticlericalismo é uma coisa, anticristianismo é outra, completamente diferente. Quer dizer, o que houve foi a transformação do movimento revolucionário num movimento radicalmente anticristão. Tá certo? E a tentativa de recuo do movimento revolucionário, tá certo? Então, essa recristianização radicalmente não houve, isso é absolutamente falso. Então, as duas, ela está certa quando diz que o apocalipticismo, o messianismo, está na base de todos os movimentos revolucionários, certo? Errado quando ela diz que eles se tornaram movimentos anticlericais, não se tornaram anticlericais, se tornaram cristãos, e erra quando diz que eles tentaram se recristianizar. Ou seja, a tentativa, o que ela chama de tentativa de recristianização, obedece a estratégia de Antônio Gramsci, que diz: nós não devemos destruir a igreja, nós devemos esvaziá-la do seu conteúdo espiritual e usá-la como canal para a difusão, vamos dizer, para a difusão das nossas ideias. É absurdo dizer que isso é uma recristianização, isso é uma descristianização total e a criação, vamos dizer, de um simulacro. Não digo que é um simulacro por ser é uma religião inferior que eles criaram, uma imitação, não, é um simulacro no sentido pleno da coisa, quer dizer, é uma coisa feita por pessoas que estão conscientes de que aqui não tem nada de cristão, conscientes de que estão invertendo, não é isso? O caráter, vou dizer, farsesco, fingido de tudo que eles dizem, escreve, assim, é tão evidente que quem não perceber isso é analfabeto, não sabe ler, né? Por outro lado, quando você vê outras expressões da teoria da libertação, como por exemplo, eu tive a ocasião de conhecer o padre Gutierrez, que foi o verdadeiro fundador da teoria da libertação, né? E vi um debate dele com o Rama Kumarasamy, assim, destruiu o camarada. E você vê que o Gutierrez, ele nem fazia questão de argumentar, quer dizer, não tá afim de argumentar, como se dissesse: olha, eu sei que tudo isso aqui é feito, você vai ganhar a discussão, mas não me interessa, eu vou continuar enganando o trouxa. A impressão que me deu foi essa. Quer dizer, que ele não levava as suas próprias ideias a sério ao ponto de argumentar em defesa delas. Você tá entendendo? Quer dizer, ele não estava tentando vencer no campo do conhecimento da realidade. Dizendo: a minha doutrina é mais verdadeira que a sua. Não, a minha doutrina é simplesmente mais eficiente que a sua, ela convence mais pessoas. Você ganha aqui esse debate, mas eu vou convencer mais trouxa do que você. Eu posso estar enganado, mas foi essa a impressão que eu tive. Ele não fez nenhuma força para defender a sua doutrina. Então, com relação à perspectiva islâmica, isso que ela diz que aconteceu, que o movimento revolucionário foi recristianizado, não aconteceu. Mas o que ele está sendo é islamizado. Isso é muito importante entender. Porque quando os muçulmanos aderem ao movimento revolucionário, se tornam parceiros dos comunistas, eles não desistem de uma linha da sua doutrina. Eles não adaptam a doutrina islâmica para ela se acomodar ao princípio revolucionário, como fizeram os cristãos da teologia da libertação. Eles fazem exatamente o contrário. Eles pegam o movimento revolucionário inteiro e tornam aquilo um capítulo da filosofia islâmica da história. Diga. Mas por técnicas específicas, alguns islâmicos, por exemplo, para se infiltrar, eles não podem fazer algumas concessões, fingir que não são tão, vamos dizer assim... Não, o muçulmano, ele, para se infiltrar, ele pode fingir tudo. Entendi. Mas é tudo fingimento mesmo, quer dizer, ele diz que não é muçulmano. Mas da doutrina ele não volta... Não, ele continua sendo tão muçulmano quando não abdicou de nada da doutrina. Não é esse ajuste, não é esse adornamento como fizeram na Igreja Católica. Sim. Não é esse diálogo com o mundo moderno, não é nada disso. O Islã não cede nada, não quer saber de conversa com o mundo moderno, não quer saber de conversa com ninguém. Acontece que ele acredita que pode absorver o movimento revolucionário dentro da concepção islâmica da, da revelação progressiva. Então ele absorve o movimento revolucionário inteiro e ele sai intacto. Olá. É. Agora, umas coisas sobre o Amalimijar. E eu queria perguntar para você sobre a, o problema do messianismo dentro do Islã. Porque o Amalimijar justifica as ações dele na expectativa da vitória do Islã, que vai fazer a revolucionária. O Islã se transformar numa região mundial. Sim, mas isso aí é doutrina islâmica ortodoxa. É, é xiita, mas é. É a doutrina do xiísmo. Então o movimento revolucionário inteiro não passa de uma preparação para o advento do, do grande imã que vai salvar o mundo, entendeu? Mas, então, o argumento, um dos argumentos fundamentais é que o movimento revolucionário é um corpo sem alma. Tá certo? Ele vem e realiza o socialismo, tá certo? Mas o socialismo continua sendo um corpo sem alma. Qual é a alma dele? É o Islã. Então, assim como Deus, né, criou o homem do barro e depois insuflou o espírito para dentro dele, o Islã insuflará o espírito islâmico para dentro do socialismo e vai ficar tudo certo. Diga. Que textos eu posso acessar para entender melhor isso? Porque eu convivi com alguns muçulmanos xiitas, né, recém-chegados lá no, no Brasil, e eles fingiam tudo, mas eles tinham uma mesquita o tempo todo, mas eles fingiam assim, que estava lendo o Richard Dawkins e achando legal. É verdade, Deus não deve existir mesmo, eles diziam com aquele sotaque deles todo. E... Não, mas esse já é outro tipo de pessoa. É outro tipo. Ah, claro. É por isso que eu quero entender. Não são pessoas importantes no movimento. Estou falando dos líderes, né? Isso aí já é um muçulmano. Veio para cá e já se ocidentalizou, já virou outra coisa. Quer dizer, ele. Mesmo ele acaba de chegar. Ué, ele, como diz, ele perde a referência islâmica e ele cai porque imediatamente anterior. Cai para o socialismo e materialismo. Entendi. Mas mesmo se ele já teve ligação com o Hezbollah, essas coisas todas. Bom, isso aí depende do indivíduo. Entendi. Mas. É, o que nós vemos é, dizer, é que os líderes e os teóricos da Revolução Islâmica não cedem nada. Eles não tentam modernizar o Islã. Ao contrário, as tentativas de modernizar o Islã, eles condenam. Por isso que eles são chamados fundamentalistas. Está compreendendo? Quer dizer que aquilo que havia de mais conservador e reacionário no Islã é o que se tornou mais revolucionário. Por quê? Através da adesão e da colaboração com o movimento revolucionário, eles vão destruir todos os seus inimigos de uma vez. Os judeus, os materialistas, os cristãos. E vai sobrar só eles. Entendeu? E é por isso que a coisa tem essa força imensa. Porque o Islã, ele não foi absorvido pela modernidade, muito menos pelo movimento revolucionário, mas ele o absorveu. E está absorvendo cada vez mais. Quer dizer, um tempo atrás eu me colocava o problema, falava, olha, a grande questão das próximas décadas será se o movimento comunista vai absorver o Islã ou o Islã vai absorver o comunismo. Mas hoje eu já acho que é o Islã. Eu coloquei essa questão 5, 6 anos atrás. Pelos últimos acontecimentos eu vejo que, vamos dizer, o Islã está por toda parte, tem mais islâmico infiltrado do que gente da KGB infiltrado. E eles têm muito mais dinheiro que a KGB no fim das contas. Mudou tão recentemente, faz muito pouco tempo que você estava aprendendo para o outro lado. É, não estava aprendendo para o outro lado, eu coloquei a pergunta. Sim. E agora eu acho que já estou. A coisa está tomando esse. Está tomando esse rumo. Sobretudo, depois que eu li esse livro Sabotagem, em que mostra a infiltração desses agentes islâmicos no governo americano. Eu digo, bom, mas tem muito mais gente aí do que de gente da KGB. O KGB tem 3 mil, o muçulmano deve ter uns 100 mil. E segundo, você vê, por exemplo, que tem a turma do Al-Qaeda, eles têm campo de treinamento de guerrilha aqui. Não é isso? Eu digo, a KGB nunca chegou a fazer isso, fazer um campo de treinamento de guerrilha dentro dos Estados Unidos. Sonho dourado da KGB, eles não conseguiram, mas os islâmicos estão conseguindo. E segundo, o fato é que os islâmicos estão comprando tudo, e de que eles praticamente já dominaram a Inglaterra. Tá certo? E de que você vê a sociedade europeia inteirinha cedendo para os muçulmanos. Não está cedendo para o comunismo, está cedendo para os muçulmanos. Não é isso? Então, em breve, o movimento revolucionário terá cumprido a sua função de ser apenas, vamos dizer, uma etapa da islamização do mundo. Diga. Parece que é isso, eu não posso assegurar, a coisa pode mudar, mas depois, né? Parece que está indo para esse lado. E se prosseguir assim mais um ou dois anos, daí é irreversível. Essa ideia do movimento revolucionário como um corpo sem alma é a tua análise? Não, análise deles, é a análise deles. Você tem a minha, conferência, o radicalismo islâmico como herdeiro do nazismo e do comunismo, que eu fiz no Centro Israelita Brasileiro. Isso tem gravado. Tem transcrito, posso pôr no site. Tem. Pode pôr no site. E lá, junto com essa conferência, tinha uma série de documentos auxiliares. Você tem isso? Impresso no papel. Eu tenho isso aí no computador. Onde eu dava todas as fontes de informação que eu usei para fazer essa conferência. Então ali você tem já o material tudo mastigado. Naquela época eu não tinha ainda. Eu acho que nem formulada a pergunta tão clara assim, que a gente ia formular uns dois ou três anos depois, e muito menos tinha o começo da resposta. Mas os elementos básicos do problema estão dados ali, né? Sobretudo esta. Na época, na conferência, eu tentei explicar como o Islã tinha se harmonizado com o movimento revolucionário, tá certo? Como era possível juntar coisas tão diferentes. Não é isso? Eu não tinha me colocado ainda o problema de quem comeu quem. Eu ia colocar logo em seguida. Certo? E agora eu acho que já está claro que é o Islã que está absorvendo os outros. Ou seja, aquela teoria que ali eu expliquei, que eu cito a fonte, né, do jeito que escreveu isso, ela se demonstrou muito certa. Quer dizer, o Islã, ele envolve, encobre e absorve o movimento revolucionário. Professor, o senhor havia falado em abril do ano passado que o Islã é a ordem. Ele é uma ordem, não é a revolução. Mas então, pelo que o senhor está dizendo agora, análise de um tempo atrás, que na esfera intelectual, aquele novo tradicionalismo marxista russo conseguia abarcar o Islã. Intelectualmente, o Dugin, ele quer absorver o Islã junto com o comunismo, o nazismo, tudo quanto é ocidental, tá certo? Ele quer juntar tudo. Mas o Dugin, ele não é anticristão, ele é anti-ocidental. Tá compreendendo? E consta que o Dugin é o mentor, né, do Vladimir Putin. Tá certo? Porém, a gente não vê fora da Rússia, né, um movimento no sentido orientado pelo Dugin. Então, essa ideia do que ele chama do nacional-bolchevismo, né, pode ser a inspiração de muita coisa que a Rússia está fazendo hoje, que até a China está fazendo. Mas isso ainda não tem, como movimento de massa, não tem a abrangência do Islã. Eu acho que não dá tempo de criar uma coisa para substituir o Islã. Mas, de qualquer maneira, me parece que os pressupostos dele também são tradicionalistas, né? Sim. Sim, só que para ele o Islã é um pedaço. E a proposta do Dugin é eminentemente negativa, a proposta destrutiva, destruir o Ocidente. E o que vem depois? Então, com relação ao Dugin, se coloca o mesmo problema que o Islã tinha com relação a todo o movimento revolucionário, também é um corpo sem alma. Então, qual será a alma? Só pode ser Islã. Talvez se o Dugin quisesse botar a Igreja Ortodoxa no lugar, mas eu acho que isso não vai dar certo. Porque você não vê uma expansão da Igreja Ortodoxa para o Ocidente como você vê a expansão islâmica. Entendeu? Então, no fim, só existe um problema. Quer dizer, a civilização leiga só existe para se destruir a si mesma. Tá certo? Ela é uma interface. Então, o problema que tem, vamos dizer, é o cristianismo e o Islã. São só as alternativas que existem. E a alternativa cristã parece que está sendo, vamos dizer, no Ocidente inteiro, está sendo abandonada, ao mesmo tempo onde ela começa a crescer dentro do próprio território islâmico. Então, Então, essa é a situação muito peculiar que nós estamos vivendo. Então, o Islã ele se apropria dos mecanismos de ação do Bolsonaro e os coloca a serviço da ordem. Da ordem islâmica. Até certo ponto, uma perspectiva socialista é harmonizável com o Islã. Não 100%. Vai ter que ser uma forma, porque o Islã tem a sua própria fórmula econômica. Né? Mas pode formar um meio a meio. Mas hoje em dia, qual é a fórmula econômica que os islamitas estão propondo? A mesma que todo mundo está propondo, que é um meio a meio. Não é isso? É a mesma coisa que os comunistas estão propondo, a mesma que o pessoal do Wall Street está propondo, é o que todo mundo quer, meio a meio. Todo mundo quer uma terceira via. Fala, bom, então nós temos aqui concorrência de várias terceiras vias. Né? Ele pergunta, aqui é a Igreja Católica, aqui ali é a doutrina social da Igreja, você vai ver como meio a meio também. Eu acho todos esses meio a meio loucura. Eu acho que nada disso resolve o problema. Eu realmente acho que só a iniciativa privada é capaz de criar riqueza. O resto não cria riqueza, o resto só administra. O governo só serve mesmo para tomar dinheiro dos outros. Tinha uma pergunta lá atrás, o que era? Já foi? Então aí está dado, vamos dizer, a estrutura mais ou menos do enfoque do Erich Weber e os problemas que apareceram depois do Erich Weber e que eu não creio que os seguidores do Erich Weber estejam tratando com a atenção que merece. Nenhum deles se debruçou sobre o Islã? Não, nesse sentido não. Por exemplo, eu nunca vi ninguém dizer, peraí, o que você está dizendo das ordens orientais é verdade, exceto com relação ao Islã, que em primeiro lugar é posterior. Segundo, o Islã se afirma claramente histórico desde o primeiro momento. E terceiro, ele já tem uma filosofia da ordem da história como história da ordem. Agora, o curioso é que nenhum desses camaradas dos estudos tradicionais também colocou isso. Porque eles pegaram o preconceito do Guénon contra tudo que é histórico. O que é histórico não existe, é apenas uma superfície, é apenas uma aparência, é apenas a maia. Né? Só interessa o que é eterno. Né? Então, de maneira, a gente vê tudo isso, são preferências, são símbolos que são. As pessoas se apegam a esses símbolos e gostam daquilo. Aquilo dá uma sensação de superioridade. Você entra ali nos estudos tradicionais, fala, agora vocês todos estão na ilusão histórica, que nós estamos no mundo da metafísica, né? Você se sente bem, eu também me senti bem assim, eu também achava que eu era superior. Como você vê que não é nada disso? Bom, mas quando você fala aquele texto lá, o segredo. Da invasão islâmica do jogo pega desde do Edith Shah, ele do Guénon, etc. Então, por mais que eles não tenham essa perspectiva histórica doutrinal, eles têm um conhecimento assim, da. Não, essa perspectiva está embutida. O Corão só a revela em parte, ele só menciona alguns dos profetas, mas ele diz que existiram 144 mil. E que diz que todos os povos tiveram seu profeta. Então são diferentes profecias, mas que em princípio são todas abarcáveis no contexto da história profética islâmica. Também nunca vi nenhum muçulmano, nenhum historiador muçulmano dizer, bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos esses profetas que houve e vou reinseri-los aqui dentro do contexto. Eu me lembro quando eu entrei no curso lá da Embaixada da Arábia Saudita. Eu, de maneira mais ou menos ingênua, eu mesmo inseri o Buda na sucessão dos profetas. E pareceu que era óbvio, né? E ele disse, não, você não pode dizer isso, porque nós não sabemos, não está dito que ele é. Né? Você acha que ele é, mas o Corão não diz nada. tá certo? Então essa é uma ideia sua. Eu falei, mas de fato é uma ideia minha, mas eu acho que ela está certa. Olavo, como vai ficar a questão, esse projeto islâmico que a gente está falando aqui, como é que está a questão do Omonoi? Já. Não, mas eu, e é por isso mesmo, mano, que eu, o senhor adere ao Islã não é por crença. O problema da fé não se coloca. Isso é incrível, você não precisa ter fé islâmica. Tá certo? Quer dizer, você apenas aceita intelectualmente, só existe um Deus e que Maomé é seu profeta, e o resto é por impregnação. Você não tem esse negócio cristão que você tem que ficar reafirmando sua fé. Você não precisa ter fé nenhuma, basta você seguir aquele negócio que você é um membro da comunidade. E ela vai trocando o seu imaginário, os seus sentimentos, os seus hábitos, gradativamente. Você vai sendo islamizado ao longo de muitos anos. Quer dizer, depois que você entrou, daí que você é islamizado. E o problema da fé? Fala que você não acreditar em nada, bom, você é um hipócrita, mas o hipócrita é um membro da comunidade. Então, nós, se você não acredita, esse é o problema de você e Deus. Para a comunidade, você funciona do mesmo modo. Então eu acho que essa, vamos dizer, essa parada está resolvida. Vocês preparam, nós vamos ver no hospício ou vamos ver no Islã. Não há uma, não creio que há uma terceira alternativa. Terceira alternativa teria que partir da Igreja Católica, mas eu acho que esse pessoal do Vaticano está tão abaixo do problema aqui. Porque eles podiam virar tudo isso de cabeça para baixo, do dia para a noite. Quer dizer, o que o Islã está fazendo com o movimento revolucionário é, de certo modo, é multiplicar por menos um, você vai entender? Quer dizer, ele vai ficar intacto, mas ele não vai se realizar porque ele vai estar dentro de outra coisa. Então, assim, em troca, vamos dizer, da vitória total do movimento revolucionário, vários grupos desistirão das suas reivindicações específicas. É isso. E você vai ver um monte de gay desistindo desse negócio, começando a rezar cinco vezes por dia para Meca e contente pra caramba, entendeu? E se não fizer isso, matam ele. Aquela alternativa, vão me matar, eu paro já. Para de viadar, já. Agora, se você vai discutir com o cara, isso, quer dizer, ninguém vai parar de ser viado por persuasão. Mas uma ameaça de morte é altamente persuasiva. O muçulmano não vai discutir. Fala, bom, você pode continuar com isso em privado. Se a gente descobrir, a gente te mata. Você pode dizer que no fim dos anos 70, que teve a revolução, foi uma transição. Aí eu estou lá com o menino, chegou, resíduos, botou todo mundo, botou ordem na casa, não sei. Você lembra? Isso foi uma espécie de ensaio, assim, de uma situação que já vai necessariamente... Não, eu não sei, porque ali não havia um movimento revolucionário que o exame tivesse que absorver. Ali o protesto contra o chá, né, sempre partiu dos próprios religiosos. Dos próprios religiosos? É, ali era uma revolução islâmica, não era um outro movimento revolucionário que tivesse que absorver como no Ocidente. Não tinha revolucionário no sentido ocidental lá. O que havia de comunismo ali? Era ridículo o dia de comunismo. Ali é a pura revolução islâmica. Não se colocava. Não se, ali dentro do Irã não se colocou. Mas aqui no Ocidente, a gente vê nitidamente que eles estão absorvendo os movimentos, os grupos, as organizações, as lideranças. Na hora que Jean-Roger Garaudy, que era o teórico do Partido Comunista Francês, na hora que ele entrou para o Islã, eu falei, ih, véio, vem muito mais gente atrás disso. E você não sabe, pior que você não sabe, porque o muçulmano é autorizado, vamos dizer, se converter e manter a sua conversão secreta e mentir. Como você está na área da guerra, da área do Harp, aí você está entre inimigos, então você mente para eles. Então tem muito cara que é muçulmano e você não sabe. Agora, essa comparação da filosofia da história do Eric Fermin com a islâmica, isso aí tem que ser feito. Mas as duas ordens que são apresentadas pelo cristianismo e pelo islã, parece que elas, como você está colocando, elas são diferentes num ponto. Porque, no final das contas, a ordem, pelo menos dentro do ocidente cristão, ela só pode aparecer na consciência do indivíduo, aquele que vai ter que fazer esse meio de campo, né, essa internet. Mas o islã, ela tem que necessariamente aparecer nas instituições, né? Essa ordem, ela tem que estar expressa na organização. Sim, eu vou dizer, o cristianismo, ele pode florescer como religião dentro de um meio não cristão, mas o islã não pode. O islã não reconhece a existência legítima do meio não islã. Porque o islã é uma ordem estatal, porra. Então, se você está num país que não obedece à ordem estatal islâmica, você está entre infiéis. Isso não se reconhece a existência do infiel, a existência do mundo profano, como uma coisa que existe de direito. Existe apenas como um fato lamentável, entendeu? Mas você não pode jamais aceitar esse fato como definitivo. Quer dizer, você tem a obrigação de islamizar o país onde você está. O islam não é uma religião, o islam é uma ordem estatal. Se você permitiu a entrada de mais de um muçulmano, pronto, eles vão islamizar o país. Eles só não farão se você não deixar. Se você der moleza, se disser, não, agora nós estamos aqui em Estado Leigo, Estado Leigo, maravilha, vamos comer tudo. Era o Canadá que tinha a proposta de criar tribunais, né? Sim. Na Inglaterra estão absorvendo parte da Sharia. Aqui já tem proposta de fazer isso. Vão fazer mais dia, menos dia. Não tem ninguém segura essa coisa. Não há outra coisa. É o islã um vazio, você entendeu? A filosofia grega, ela acaba sendo colocada pelo Berlim como um grande modelo de um salto no ser de cunho não religioso, digamos assim. E que, de certa forma, é incorporado, não sei se o Berlim chega a descrever de que forma é incorporado com conflitos ou não, dentro do outro salto na fé cristã. Sim, mas é incorporado no islã também. Pois é, isso que eu ia te perguntar, como é possível isso? Quer dizer, existem filósofos islâmicos nesse sentido do Berlim que tem, ou não, ou os filósofos islâmicos estão dentro da ordem islâmica e simplesmente pensam coisas filosóficas? Quer dizer, como funciona a filosofia islâmica dentro desse contexto? A filosofia islâmica tem o seu próprio padrão de universalidade, no sentido que ela não reconhece a existência do resto. O islã é o centro do mundo para eles, né? Ou você vai achar que eles têm que raciocinar nos termos ocidentais? Os termos ocidentais para eles não valem nada. Logo, se a gente for definir a filosofia no sentido da descrição específica de um salto no ser, como o Berlim faz, não é a mesma coisa que os islâmicos fazem. É um salto no ser, sem sombra de dúvida. Não, mas não é a mesma coisa que os filósofos islâmicos fazem. Não, você poderia dizer até que o islã dá um passo, dá um passo a mais. No sentido em que ele é um salto no ser que já vem com uma proposta de ordem social que o cristianismo não faz. Esse problema, vamos dizer, da ressacralização da sociedade, fala, bom, o islã, ele é a sociedade sacra no seu próprio entender. Então não há esse problema de ressacralização da sociedade no islã. Entendeu? Quer dizer, islamizou, já está tudo sacralizado automaticamente. Não há dimensão profana, estou falando. No islã é tudo sacralizado, tudo é feito de acordo com a norma corânica. Mas tudo, quer dizer, nos mais mínimos detalhes da vida. Mas a minha pergunta é essa: existe alguma condição para o filósofo islâmico fazer, tal como o Vejo escreve, encontrar o fundamento da ordem no fundo da própria alma, ou o fundamento da ordem está no Corão e ponto? Quer dizer, e nesse sentido não é filosofia nos mesmos termos do Vejo? Não, é sempre assim. Veja, a figura do profeta é muito importante nesse sentido, porque a ordem vem primeiro para dentro da alma dele, né? Ele coloca a ordem na sua alma, né? Daí ele, por meio da pregação e da espada, coloca a ordem na cidade, a cidade coloca a ordem no país, o país coloca a ordem no continente, etc, etc. E aí, a revelação islâmica, exatamente nesse sentido, é como a revelação hebraica, é um cara que recebe. Então é uma ordem da alma, a ordem da alma do Maomé. E essa ordem da alma é a ordem que é modelar para todo muçulmano. Você tem que viver como Maomé viveu, pensar como ele pensou, enxergar as coisas como ele enxergou. Quer dizer, você vai colocar ordem na sua alma a partir do modelo do Maomé. Quer dizer, na perspectiva wegeriana, se tudo que nós temos na referência, como referência, é o Wegerian, o passo seguinte é virar muçulmano. Foi quando veio que a gente estava vindo com a farinha, os muçulmanos já voltaram com o bolo. Está compreendendo? Nós só podemos introduzir uma diferença e se nós colocamos o outro problema, que é o problema de Deus mesmo, acima do cristianismo. Não tem como negar. Quer dizer, a objeção que você pode apresentar ao Islã não é dessa ordem. Não é wegeriana. Às vezes, não como Wegerian. Né? O próximo passo é. Terminou a obra do Wegerian, começa o quê? É o discurso islâmico. A objeção que nós podemos apresentar não é dessa ordem. É da ordem da veracidade intrínseca da revelação cristã. Por quê? Porque tem um personagem chamado Jesus Cristo, né? Jesus Cristo autorizou vocês a fazer isso? Não. Então, por meio que seja um salto no ser, etc, etc, é fake, isso aí vai dar bode no fim. Agora, veja, do ponto de vista, isso não pode ser resolvido do ponto de vista da ordem na história. A ordem da história não pode dizer para você nem se Deus existe ou não existe. Só pode falar da abertura para a transcendência. O velho nunca disse que você tem que acreditar em Deus porque Deus existe. Ele diz apenas que a pessoa normal tem abertura para a transcendência. E ela reconhece o primado, vamos dizer, da ordem divina sobre a ordem humana. E ele tem razão. Mas ele está apenas comparando dois tipos de pessoas, um superior e um inferior. Ele não está falando da existência do objeto. A existência desse objeto, para ele, é transcendente. É? Agora, quando o Jesus Cristo encarna, a Terra é transcendente ou imanente? Eu acho que essas categorias não se aplicam. Só que eu só posso ser transcendente e imanente em relação ao ser humano. Mas você vai estar definindo Deus pelo ser humano? Falei, isso aí não dá. Então, tem que inverter a perspectiva e perguntar o que que Deus acha disso, não é o que que eu acho isso, ou o Eric Berne acha disso, ou os muçulmanos acham disso. No fundo, eu considero que esse é o único problema sério. O resto é tudo brincadeira, incluindo a ordem na história. Não é isso? Eu trabalho para ela, né? Quer dizer, tudo isso que nós estamos cuidando, isso tudo são problemas humanos, entendeu? História, tudo isso é do nosso auto-interesse. Para Deus, tudo isso é nada. Então, acontece que Deus não pode ser, vamos dizer, como o Jung, está falando do Jung, né? Deus não pode ser objeto de uma psicologia. O que nós podemos falar é da imagem de Deus no homem. então também não pode ser objeto, né? Quer dizer, da perspectiva wagneriana, não faz diferença se Deus falou com o profeta ou se o filósofo, pensando, descobriu tal ou qual coisa. Houve uma abertura dos dois modos. Porque essa história só pode ser contada do ponto de vista da ação humana. Você está entendendo? Mas, se nós quisermos dar um passo para além disso, tá certo? Então nós temos que ver, bom, então a diferença entre você se abrir para Deus ou Deus falar com você é uma diferença radical, né? Porque você se abrir depende do esforço que você faça, de uma boa disposição que você tem. Agora, se Deus quiser falar com você, você pode ser um mau jumento. Você pode ser um filho que não presta absolutamente, ele vai lá e fala contigo. Pô. Pode até não querer. É? Você pode até não querer. Então, aí entra um outro agente, está entendendo? Então, por isso que eu perguntei da distinção que ele faz entre a abertura noética e a abertura pneumática. A abertura, não, é muito bonito isso, mas de qualquer modo é a abertura que se dá dentro do homem. Mas a pneumática ela só acontece porque alguém vem, ou vem até você. Sim, mas não faz diferença funcionalmente. Porque este que veio, ele não é seguido tratado como agente. Ele veio, botou lá uma mensagem e a mensagem ficou. Você continua contando a história a partir dos personagens humanos envolvidos, Moisés, Arão, etc, etc. A possibilidade de novas intervenções divinas está excluída. Agora, você vê que o cenário físico no qual Wegelin descreve a história é o cenário das ciências físicas. Quando ele fala, por exemplo, da fé metastática, a fé metastática é você acreditar que você pode mudar a estrutura da realidade por um ato de fé. Tá certo? Eu digo, bom, mas se você acha que Deus pode mudar a estrutura da realidade? Deus não muda a estrutura da realidade por um ato de fé, mas por um ato de vontade. Não é isso? Quer dizer, ele pode ou modificar a estrutura da realidade, ou usar elementos da estrutura da realidade que para nós são totalmente desconhecidos. Ele pode transcender a nossa visão da estrutura da realidade. Então é por isso que eu acho, vamos dizer, qual é o a visão que o Wegelin tem da história está certa, ela só está limitada por esses dois fatores. Primeiro, é principalmente perspectiva humana. Não existe o Deus transcendente, só existe não existe o transcendente, só existe a transcendência. Uhum. Não é isso? E existe, vamos dizer, o que você captou do transcendente, viu a mensagem de lá e abre a sua mente. É ótimo. Mas esse Deus não é um personagem que haja autonomamente. Você só o enxerga pelo reflexo dele na história. Essa é a história humana. E o cenário onde se desenvolve é um cenário limitado pelo que a ciência física diz da constituição do universo físico. Agora, esse cenário é verdadeiro? É esse o mundo real no qual nós vivemos? O mundo tal como a ciência descreve é o mundo real ou é apenas um recorte convencional feito para certas conveniências administrativas, burocráticas e pedagógicas? Eu acho que é essa última coisa. Eu acho que o mundo real não tem nada a ver com o que a ciência está falando. Quer dizer, para esta imagem do mundo científica se manter em pé, ela precisa ignorar tanta coisa, precisa jogar tanta coisa fora que ela transforma a imagem do mundo, vamos dizer, numa esquemática convencional. Você está entendendo? Por exemplo, a impotência dessa ciência para lidar com o fenômeno do milagre. Ela jamais estuda o milagre. Ela estuda o milagre como um fenômeno da mesma ordem dos outros fenômenos, com a diferença de que teria uma causa, entre aspas, sobrenatural. Isso é uma coisa impossível. Você está falando uma coisa absurda. Mas se não fosse assim, É o que o fenômeno, o fenômeno miraculoso, miraculoso, ele é especificamente diferente. Não é que ele é, por exemplo, aqui o sujeito curou do câncer. Então tem vários modelos de cura do câncer. Esse aqui curou com, né, com cirurgia, esse aqui curou com quimioterapia, né, o outro curou por acaso, o outro curou por macumba, esse aqui curou por milagre. Então são vários modelos de cura que são diferentes pelas suas causas. Está entendendo? Só são diferentes pelas causas. Agora, mas espera aí, que raio de causa é essa que não permanece dentro do fenômeno? Hã? Você tem que não, morreu 30 anos depois. Então, quer dizer, se existe a possibilidade da cura por acaso, é porque esse elemento casual, o caótico, imprevisível, está dentro da estrutura da doença. Está entendendo? Não é que existe aqui uma doença perfeitamente definida, vai que por acaso curou. Não, o acaso está lá dentro mesmo. Quer dizer, esta doença, ela é parcialmente autorremissiva em si mesma. Eu digo, ah, e se houve a cura miraculosa, é porque tem o elemento miraculoso lá dentro, de algum modo. Está entendendo? Não é um fenômeno natural no qual veio uma causa sobrenatural e agiu numa coisa que estava pronta e que é independente dela. Não, o fato miraculoso, ele tem a sua própria estrutura que o torna diferente dos outros fatos. Não só pela sua causa. Você está entendendo? Então, por exemplo, se você pega ali no campo, bom, isso até tem a gravação do negócio do que é um milagre. Vocês não viram isso aí? Já ouviram isso? Se você pegar um milagre de Fátima, nele se junta tantas linhas causais diferentes, tantos processos diferentes, que ele não pode ser estudado por nenhuma ciência existente. Não há uma ciência que estuda a conexão dessas coisas. Então, por exemplo, aconteceram uma série de curas miraculosas naquele lugar. Ao mesmo tempo acontece o negócio da dança do sol. Mas, ao mesmo tempo tem a profecia da guerra que... a ser anunciada por um outro fenômeno atmosférico que acontece efetivamente duas semanas da guerra. Que ciência estuda essas, a conexão dessas coisas? Não tem isso. Então, vamos dizer, esse é um objeto específico e não há uma ciência para estudá-lo, a não ser que nós criemos esta ciência. Então, quer dizer, a ciência dos fatos miraculosos. Então, reconhecer que são uma ordem de fatos especificamente diferente. Que, claro, você pode aproveitar elementos da ciência existente, mas nenhuma ciência pode estudá-lo, estudar esse fato. Porque você, ele, a ciência não pega o objeto, ela pega apenas uma zona de interseção entre este fato e outros fatos que estão ao alcance dela. E ela estuda somente isso. É um recortezinho. Então, por exemplo, vamos estudar aqui o fenômeno da dança do sol. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro, pode ser que tenha um fenômeno atmosférico, fenômeno não sei o quê. Bom, pode ser tudo isso, mas em primeiro lugar você não sabe qual foi. Né? E supondo que você soubesse qual foi, como é que tu explica isso acontecendo na mesma hora que está acontecendo aquela outra coisa? E como é que você explica que isso fosse anunciado, porra? Está entendendo? Quer dizer, o milagre não é quando não se constitui deste ponto, daquele ponto, daquele ponto, mas da junção de todos eles. Se essa coisa acontecesse sozinha, não seria um milagre. Não é isso? E isso, eu vou dizer, nos mais mínimos. Primeiro, isso aconteceu na Indonésia, que o sujeito era um pastor protestante, ele tinha. Ele tinha um congresso para ir, que a igreja dele estava numa crise, estava acabando a igreja, ia dar um rolo danado. E ele marcou um encontro dos bispos do mundo inteiro para harmonizar o negócio. Era aquele o dia decisivo. 10 minutos antes dele sair de casa, a filha dele caiu da janela e rachou a cabeça. E ele disse: vocês fiquem rezando que eu vou lá fazer minha conferência, resolver o problema e volto. quando voltou a cabeça, né, tinha emendado. Bom, existe autorremissão em caso de cabeça rachada? Não existe. Mas vamos supor que você disser, ah, pode acontecer, pode acontecer. Bom, mas por que tem que acontecer nessa hora, justamente naquele momento? E por que tem que acontecer exatamente do jeito que o pastor falou? E isso é que é o milagre, é esse conjunto que não é. Mas ele é anunciado isso? Ele disse. Vocês fiquem rezando que ela vai curar, ela vai recuperar. Eu vou lá fazer minha conferência e volto. O doutor ela está praticamente boa. Não engessaram, não fizeram nada. Simplesmente os dois fecharam. Quer dizer, você, não há uma ciência que estude isso, mas é esta conexão que vai formar fenômeno miraculoso, e ele é miraculoso só por causa disso, só por causa dessa junção. E ele também fala com tanta tranquilidade, isso, que rezando, e ele não fazia nada, né? Ele recebeu um sinal, alguma coisinha, não foi da cabeça dele que tirou isso. Então, quer dizer, estes fatos são em número imenso, imenso, imenso, imenso, imenso, imenso. Aquele episódio na vida do Franco, que ele fala que ele estava pensando se ia sair da Alemanha ou não, que estava preocupado com os pais, e trazem uma pedra da sinagoga, que sim, sim, ele tinha inscrição do honrado pai e mãe, e isso aí entra nessa. Tudo bem, qualquer um poderia trazer aquele negócio, mas bem no momento em que ele estava decidindo. Aí não dá para saber. Aparentemente sim. Tá certo. Pode ser. Mas, quer dizer, aí você tem uma conjunção de fatores, mas aí você não pode excluir o acaso, porque afinal de contas a coisa depende de uma interpretação que ele deu. Mas o cara dizia, não, vocês ficam rezando que a cabeça da menina vai emendar. Epa, peraí, aí não dá, né? Mas a pura conjunção de fatores benéfica, sem que haja um outro conveniente, é um outro componente, é a ação normal da providência. Você não precisa falar é em ação, milagre. Lá não é um milagre, é a ação, né, cotidiana da providência. É que a estrutura da realidade ela já tem esses elementos, né, que facilitam o seu caminho na vida, né? Eu hoje acordei e falei para o Eugênio, já veio o correio, acabei de falar, pô, tocou a buzina no correio. Isso aí não é um milagre. Né? Fenômenos telepáticos, todos esses fenômenos da chamada ressonância mórfica, tudo isso está na estrutura da realidade. Mas não tem ressonância mórfica que vai explicar esse negócio de Fátima, pô. Agora, mesmo a ressonância amórfica já não é compatível com esta ideia da estrutura da realidade fechada. Entendeu? O que é ressonância amórfica? Aqui, você está aqui treinando uns ratinhos para. Você tem um laboratório treinando um ratinho para eles aprenderem a sair de um labirinto. Num outro laboratório, 10 quilômetros adiante, os ratinhos que não foram treinados aprendem a mesma coisa na mesma hora. Isso acontece. Então, vamos dizer, tem milhares e milhares e milhares de fatos que eles estão excluídos da. Embora você tenha havido toda essa coisa da mecânica quântica e determinismo, tá? A visão que em geral é causada pela ação humana, as pessoas instintivamente acreditam. Porque alguma relação entre a ação humana e o meio cósmico tem que existir. Ah, nós não acreditamos na astrologia, mas não acreditamos em aquecimento global. É a mesma coisa. Só que é apenas, vamos dizer, é uma coisa invertida. E o fator ativo é o ser humano, né? Isso é mais lisonjeiro, dizer que você mudou o cosmos do que dizer que dois planetas se mexendo no céu fizeram você quebrar a perna, né? É um culto cosmológico, tá certo? Porém mais compatível com os fenômenos e a história pela visão científica, não uma coisa tem nada que outra, são duas linhas causais completamente diferentes, que apenas, né, coincidiram. Quer dizer, coincidiram, quer dizer, incidiram no mesmo lugar. Mas nós não sabemos se de fato é assim. Isso é apenas uma crença. Você dizer, não, houve um tornado porque, né, teve aí o movimento gay, isso aí, a cólera divina, fala, bom, é uma outra crença. Você não tem prova de uma, você não tem prova da outra. Você dizer que tem que ver diretamente, ou que não tem que ver nada, né, ninguém tem prova de nada disso. Mas para esclarecer essas coisas, sabe, qual é a relação entre o mundo humano e o mundo físico? Eu digo, bom, o fenômeno miraculoso, ele cria uma ponte entre essas duas coisas. Ele provoca certos sinais naturais, nos quais aparece uma intencionalidade que é, pode ser apreendida pelo ser humano. E essa intencionalidade não só é apreendida a posteriori, mas ela é anunciada. Como nós senhoras, olha, vai acontecer um fenômeno no céu e vai anunciar a próxima guerra. Tá certo? Então teve uma espécie de aurora boreal em Paris. Coisa inteiramente absurda, né? Ninguém explicou como é que aconteceu. E daí aconteceu a guerra. Então, neste caso, existe uma ligação evidente entre o mundo físico e o mundo humano. Mas através de uma mediação divina. Poderia acontecer a mesma ligação, não através do miraculoso, mas através da ação normal da providência? Como, por exemplo, o fenômeno do simbolismo natural, que eu já coloquei tantas vezes. Eu acho que pode, mas não acontece necessariamente sempre, e sobretudo, nós não temos a técnica de leitura, de decifração dessas coisas, como os ocultistas acreditam que têm. Está entendendo? Também a tendência moderna é a seguinte, então você acredita nessa conexão e você acha que você tem os meios de decifrar, ou você pratica geomancia, ou pratica astrologia, ou pratica qualquer outra coisa dessa, tarô, ou você não acredita que a relação existe. Mas, bom, vamos fazer uma terceira hipótese, a relação existe, mas nós não sabemos qual seja. É? Essa é a única atitude científica, a relação pode existir, mas nós não sabemos qual seja, não sabemos decifrá-la. Também não podemos negar que outras culturas podem ter tido isso. Quer dizer, você observando durante milênios, né, certas recorrências de fenômenos naturais e de fenômenos sócio-históricos, você pode captar alguma coisa disso aí. Não é possível que tenha observado isso em vão. Claro, mas aí, veja, esse é todo um universo de estudos que ele decorre naturalmente do estudo do Erich Fermi. Para mim, essa filosofia da história do Erich Fermi coloca todo esse problema. E tudo aquilo que ele deixa em aberto e que é duvidoso e tal, eu falo, bom, deixou em aberto e duvidoso, porque isso não pode ser resolvido por meios filosóficos. Não é análise filosófica que vai resolver isso. Isso aí são, né, é estudo científico mesmo. E esse estudo não foi feito, então não temos conclusão. Então, eu acho realmente que compreender a filosofia do Erich Fermi é compreender o programa de estudo científico que está embutido nela. Em alguns casos, vou dizer, conscientemente, quer dizer, o Fermi sabia que precisava se averiguar isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Né? Em outros casos, não. Ele mesmo não percebeu a pergunta, mas ela está lá. Como, por exemplo, essa do Islã. O Islã é uma ordem histórica. O Islã é um salto no ser. Diga. Você acha que seria possível manter a respeitabilidade científica admitindo a existência de uma outra perspectiva que não a científica? Embora dizendo, eu não faço essa perspectiva. Não, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que ser mais científico do que a visão científica, muito mais. Tem que ser muito mais exigente que ela, assim, e tem que mandar os caras calar a boca, dizer, ó, oh, você é burro, você não sabe nada. Quem tem de ser sou eu, você fica quietinho no seu canto. É assim que tem que fazer. Que não é que nós temos que, vamos dizer, adquirir uma respeitabilidade científica. Não, o que eu estou chamando de respeitabilidade científica é no meio científico mesmo, não de uma perspectiva de quem está de fora, entendeu? É, ou seja, atuar a respeitabilidade, no meio acadêmico. A respeitabilidade no meio acadêmico tem que ser obtida depende por um ato de autoridade, não por uma adaptação ao gosto deles. Isso. Você tem que humilhar esse desgraçado, entendeu? Por exemplo, né, tu viu, né, as minhas discussões com o Lineu Hoffman, com aquele Ronaldo Mourão, eu humilhei o cara. Então, você é burro, você não entende nada disso aqui, você não é cientista coisa nenhuma, tu é um charlatão, vai pra casa. Não existe um café. É um alô café. Né? Mas depois eu estou falando do debate que sobre o negócio da astrologia. Mas... O cara falou, não, isso aí é uma pseudociência. Digo, como é que você sabe? Você estudou esse assunto sob o ponto de vista não astrológico? Você tem um meio independente de verificação? Você não tem. Eu tenho. E quando eu apliquei, pior, descobri que os astrólogos não estão tão errados assim. Então, eu estudei o assunto cientificamente e você não sabe nada, você é um palpiteiro, um merda, vai pra casa. O Ronaldo Bonoso falou, nunca mais vou tocar nesse assunto. Falei, é isso mesmo que tem que fazer. E, né, ele foi lá achando que era uma coisa, arrumou um abacaxi imenso, né? Mas esse ato de autoridade, ele pode ser obtido dentro ou fora, né, do meio acadêmico, ele pode... Claro, você bota trabalhando lá, pode. Mas não, veja, não se pode reconhecer uma autoridade fora da ciência, no caso. Não pode. Não pode. Mas o fato é o seguinte, os caras não sabem o que é ciência, a gente sabe. Pô, mas eles não podem. Hã? Eu acho que deveriam poder. O quê? Admitir a existência de um outro tipo de autoridade. Embora eles digam, é um fato de... Não, mas não há autoridade, só tem autoridade do conhecimento, não há outra, só tem autoridade. Tem o conhecimento e tem Deus. Só existem essas duas. E Deus, ele tem autoridade porque ele conhece mais. Não é isso? Então é aquele negócio do Aristóteles. É próprio do sábio o ordenar, botar ordem nas coisas. Então, Deus bota ordem porque ele é sábio. Né? E onde ele está sabendo mais do que o fulano, a gente é que tem que botar ordem no coleto, então a regra tem que ser a nossa. Então, cara. Agora, se ele não aceitar, né? O que você vai fazer? Você vai ter que baixar o padrão da sua ordem para se amoldar dele. Você não pode, isso é prostituir o seu conhecimento. Então é você que tem que subir aí. Né? Quer dizer, nós estamos falando de um padrão científico infinitamente mais elevado do que você pode conceber. E nós estamos falando de ciência mesmo. E você está procurando apenas repetir esse seu evangelhozinho de merda que você aprendeu na universidade. Não, isso aí, nunca pode se intimidar perante o establishment acadêmico, principalmente hoje em dia. Mas e do ponto de vista de quem faz parte desse establishment? Essa é a minha preocupação. Ué, essa é uma pergunta que não é só você, que é muita gente, né? É, muita gente se faz essa pergunta, na verdade. Humilha os caras, eles vão te adorar. São todos masoca. Humilha eles, porra. Larga um monte de conhecimento que eles não têm. Não, humilhar nesse sentido. Eles têm que ficar de joelho. Fazer as coisas do jeito que você acha que é certo. Né? É? Humilhar não no sentido de, sei lá, enfim. Dentro do protocolo acadêmico, você pode fazer o que você acha que é certo. Mas eu estou inteiramente a favor do protocolo acadêmico, mas do protocolo científico verdadeiro. Não, quer dizer, então, não do protocolo usual, que é um dado de cultura popular, não científico. É. Mas se você tem a noção, vamos dizer, do que é a famosa ideia pura de ciência. Eu tenho a ideia pura de ciência, é esta que eu estou praticando, não a sua. Porque a sua é só folclore, eu estou falando de ciência de fato. Não a ciência que os brasileiros imaginam que é, o professor da faculdade e tal. Isso é um fato sociológico, folclórico. Mas existe, quer dizer, a essência da ideia pura de ciência, o ideal de ciência. Se você segue este, você não tem satisfação a prestar a nenhuma academia do mundo. Eles é que tem satisfação a prestar a você. Eles podem, no início, não saber isso. Inteligência, verdade e certeza. Inteligência, verdade e certeza. Parece que o próprio Fernando sofreu essa resistência no começo da carreira. Porque o que ele fazia, chamava de ciência política, não era o que os caras acadêmicos consideravam. Sim. Teve alguns problemas com isso aí, mas não são problemas verdadeiramente sérios, né? Os caras ficavam com medo do Voegelin porque ele sabia demais. Então o que acontecia? Muito cara saía dali complexado, louco de raiva e prometendo vingança. É isso. Às vezes essas vinganças nunca vêm. Quer dizer, isso é que nem o cara lá da Universidade do Pernambuco, né, que há 30 anos o cara prometeu contestar o que eu falei sobre Georg Cantor. Nós vamos contestar isso aí. Estou esperando até hoje, não veio. Mas às vezes, de pouco jeito, morreu. Os caras, agora nós vamos nos vingar dele. Porque parecia um livro se vingando. Cada linha o cara assim, transpira ressentimento. Né? Complexo de inferioridade monstro. Né? E ele fala uma série de objeções ao Voegelin que eu também faço. As objeções não são ilegítimas. Tá certo? Só que quando você vai ver, não são exatamente objeções. Por exemplo, você dizer, não, isso que o Voegelin está falando não é a única alternativa possível. Tem mais essa, mais essa, mais essa. Fala, vai, oh, raios, e quem é que não sabe? Está entendendo? Mas na tentativa de discutir com o Voegelin, ele. Até o Kelsen pôde sentido, né? Claro. Né, ele, o sujeito apela até a teoria dos dois hemisférios do cérebro, quer dizer, ele usa a teoria dos dois hemisférios do cérebro, que é uma coisa mais comprovada, né, como um argumento para discutir com o Voegelin. Né, fala, tá bom, essa teoria, você está usando uma hipótese para fundamentar outra hipótese. Eu acho que essa divisão dos hemisférios do cérebro é apenas. Né? Mas existem casos. Não, existem casos comprovados que tem o cérebro líquido. Chama síndrome de Dante Walker. E o quê? Síndrome de Dante Walker. Nem me lembrava disso. Mas basta ter um caso assim que pronto, toda a fisiologia cerebral foi pro brejo. Experiências de quase morte também, né? Claro. E o cérebro deve estar parado e, no entanto, ele volta com um monte de coisa que ele pensou ali e ficou até mais inteligente. Quer dizer, você costuma pensar assim, não é que você pensa com o cérebro, você costuma pensar com o cérebro, mas pode fazer de outro jeito também. Um neurologista português que estabelece uma relação que tem uma. É o Damasio, Antônio Damasio. Isso. Entre o cérebro e os outros órgãos. Sim. Se você tem um braço amputado, você começa a pensar diferente. Claro. Agora, mais ainda, eu acho que a gente pensa com todo o ambiente físico em torno. Se o cérebro é tão importante assim, por que que nesses experimentos de privação sensorial, depois de 10 minutos ele fica louco? É porque o ambiente físico em torno é parte da sua inteligência. Não é isso? Por isso que eu pergunto, você toma nota do livro? Você fala, para que eu vou tomar nota se está escrito no livro? Está tudo aí. Tem um HD. E também, vamos dizer, o número de vezes em que elementos percebidos do mundo exterior refrescam a sua memória. Eu acho que é a maior parte dos casos. Porque a memória, não é que você fechou os olhos e está tentando lembrar. Não, ao contrário, você precisa do ambiente físico para ela te dar alguma similitude e você poder lembrar. Né? Você tem que voltar para um lugar onde você cantou aquilo a primeira vez? Claro. É onde você está? Perdi minha chave. Onde você estava? Aqui, ó. Só um. Estamos entendendo? Então, por hoje é só. Deu para explicar alguma coisa? Muito bem.